Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 999. E hoje nós estamos aqui com um trio. Não tinha aquele trio Parada Dura, né, Jorge? Esse aqui é o trio. É o trio de luz, é tudo o pessoal lá da alta. Tudo iluminado. Hoje nós vamos ter aqui um belo de um programa. E nós vamos falar sobre o GEP, que é o Grupo Espírita Paulista. E nós estamos aqui com o Luiz Carlos Amaro, com o Roberto Watanabe e com o Aparecido José Orlando, aqui no nosso estúdio, para falar sobre o GEP. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita e também do nosso YouTube, de mais mídias. Agradecendo o apoio do WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda, CDs, tudo na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale, o depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, soluções saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. O Rui já apresentou aí nossos convidados, daqui a pouco apresenta novamente. Então, nós vamos saudando a todos vocês e dando um bom dia também ao nosso amigo Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aqui assistindo, escutando a gente, participando, né? A gente agradece aí a atenção. Já também saudando os nossos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, da Rádio Espírita, Espaço Espírita lá de Barra Velha, Santa Catarina, que estão retransmitindo, a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que estão retransmitindo. A gente deixa um alô para os ouvintes que estão escutando a gente pela rádio. Quem está assistindo aqui a gente, já tem bastante gente participando conosco no YouTube, a gente já deixa um alô aqui para todos vocês. A gente tem aqui também a participação e a retransmissão da Web Rádio Sementes de Amor pelo YouTube deles, lá de Campo Grande, pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a TV Espaço Espírita Barra Velha, Web TV, transmitindo a gente ao vivo aqui, imagem e som. Também estamos no Twitch do Vivência Espírita e no YouTube. No YouTube já temos aqui o Aécio, o Iramiro, o Daniel Rosa, a Elane Siqueira Trindade, a Tina Neca, a Cleide Bessa, a Josefina Rodrigues aqui mandando bom dia, o Benedito Figueiredo, que esteve aqui conosco também, Feliz Páscoa, o Dr. Benedito, que fez o programa anterior, e a Ruth das Graças Siqueira também, mandando aí uma santa e feliz Páscoa a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Verdade, Ruth. E a Vera Lúcia também aqui participando. Bastante gente já conectado. A gente já deixou a enquete aqui no YouTube, para quem quiser participar, deixa aqui a sua opinião. Então a gente quer conhecer mais vocês, nossos ouvintes. Então a gente deixou aqui. Você participa de algum movimento espírita, como FEESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a USE ou a Aliança? Se sim, qual? Né? Diga para a gente aí qual é o movimento que você participa. Ligue para nós. Ali está o... Vocês estão vendo ali na tela? Vou mostrar aqui. O Tião. Né? A gente não está com a webcam dele ligada. Então, ligue para nós. Eu vou colocar aqui o telefone. Espera aí. Que eu não coloquei aqui ainda. Opa! Tá aqui, só um minutinho. aqui. Pronto, vou colocar aqui para vocês o telefone. Então, ligue para nós no telefone 12-3921-3009 para poder ligar aí. Vamos botar o Tião para trabalhar. Então, ligue aí no 12-3921-3009 para participar do sorteio. Então, Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Aparecido José. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, família Vivenciana. Vamos lendo uma mensagem de Minuto de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. Vamos ao item 77. A felicidade é uma força guardada no teu eu interior. Foi dada a todos os seres sem distinção. É o grande presente de nosso Criador. Buscamos tanto a felicidade e a felicidade está dentro de nós. Vamos recebendo nesta manhã nossos queridos irmãos Luiz Amaro e Roberto Atanabe, que estão em office. Luiz Amaro é da Aliança, Roberto Atanabe da FESP e Aparecido José, que está presente conosco aqui, que é da UZI. Vamos envolvê-lo com carinho para que possam falar sobre esse grupo espírita paulista, que é a união espiritual que nós necessitamos para poder fazer o trabalho fluir nessa caminhada. Bom dia, família Vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fechando os nossos olhos, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter esta manhã. No programa Vivência Espírita número 999, de aprendermos um pouco mais pela nossa busca diária de evolução e crescimento espiritual. Agradecidos mais uma vez, nós rogamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é: vamos conhecer o JEP? E nós estamos aqui com três pessoas que lideraram esse movimento. Estão aqui conosco o Luiz Carlos Amaro, que é diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar participando aqui, né? Primeira vez na rádio. Bom dia a todos os telespectadores, os ouvintes. Você lembrou muito bem, eu estou como diretor-geral nessa, até 2024 e participei do JEP, sim, desde o início, não lá da geração, né? Que a geração, o Flávio Eduardo, o Roberto e o Orlando. Mas nós acompanhamos bem do comecinho, todo o processo. É uma ideia bastante interessante que a gente vai estar comentando aqui. Obrigado pela participação, pelo convite. E também nós estamos aqui com o Roberto Atanabe, que é o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Bom dia, Roberto. E bom obrigado dia, por atender ao nosso convite. Colegas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês para falarmos aí sobre o Grupo Espírita Paulista, o JEP. E nós estamos aqui com o Aparecido José Orlando, ex-presidente da UZI, morador aqui em São José dos Campos, trabalhador das casas espíritas aqui de São José dos Campos, e está aqui conosco. Bom dia, e mora pertinho aqui, né? Bom dia, Orlando. Bom dia, Rui. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. É uma alegria muito grande poder novamente estar aqui na rádio. Não é a primeira vez que eu participo. E também é uma alegria estar novamente com o Luiz Amaro, Roberto Atanabe, para a gente falar dessa ideia que surgiu há algum tempo atrás, há mais de 3 anos, E essa ideia que nós conseguimos colocar em prática e as pessoas que continuam trabalhando continuam fazendo com que a ideia semeie, que a ideia consiga se tornar forte, cada vez mais forte, através das ações desse grupo de entidades e instituições do nosso estado de São Paulo. Vai ser uma alegria, um prazer muito grande nós estarmos conversando sobre essa iniciativa. Bem, fala, Jorge. Para a gente começar a falar, Orlando e os demais, né? Eu queria perguntar assim, como que foi essa ideia, né? Quem partiu que jeito essa ideia? Foi em algum encontro, alguma coisa, para formar esse grupo Espírita Paulista? E assim, e quais os objetivos, ou qual o principal objetivo? Qualquer um de vocês pode responder. Posso começar, Roberto? Vou começar aqui. Acho que assim, o início de tudo, a iniciativa sempre foi do Orlando, né? Orlando, na ocasião, tinha acabado de ser eleito presidente lá da USE, em 2018, e ali, aí no início de 2019, ele me procurou lá na PESP, nós conversamos, e ele então explicou, né, que a FESP era uma das entidades patrocinadoras que fundaram a USE lá em 1947 e que a FESP tinha um assento permanente lá no Conselho Deliberativo Estadual da USE. E me convidou, né, para fazer parte. Nós também, no caso ele tinha entrado em junho e eu havia sido eleito em outubro, né, bem recente. E aí ele convidou então para que nós voltássemos a ocupar essa cadeira, né, do Conselho Deliberativo, que fazia anos que não havia sido ocupada. E um dos nossos propósitos, né, na nossa gestão seria justamente de fortalecer o movimento espírita. E para fortalecer nada mais do que a união entre as entidades. Portanto, quando o Orlando me procurou, quer dizer, aquilo já veio de encontro, né, o que nós tensionávamos. Por isso, a partir de janeiro de 2019, aí eu passei a fazer parte do Conselho Deliberativo, que é a FESP, passou a fazer parte e eu como representante lá, né? Então, o início foi esse, quer dizer, primeiro houve uma aproximação entre FESP e USE a partir, né, dessa iniciativa do Orlando. E agora, o GEP em si, o Grupo Espírita Paulista, aí ele já foi gestado um pouquinho mais à frente, em maio de 2019, e aí eu deixo para o Orlando, novamente, né, eu e o Orlando conversando lá no GEP, mas aí eu deixo para ele contar, porque era um evento lá da USE, né, a gente estava no Enquest, e aí você continua, Orlando. Nós estávamos em 2019 no Enquest, que é o Encontro Espírita de São Paulo, organizado pela USE Regional de São Paulo, USE da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E, na oportunidade, a gente estava recebendo, participando desse evento, e nos bastidores, conversando, ele fez a seguinte pergunta para nós que estávamos ali, inclusive o Roberto estava conosco, perguntou o seguinte, ou fez a seguinte pergunta: São Paulo é um estado muito grande, não somente nos aspectos econômicos, não somente de população, mas também no movimento espírita. São Paulo é o estado que tem o maior número de centros espíritas organizados. São Paulo é o estado que tem o maior número de espíritas no Brasil. Por que São Paulo não consegue fazer um evento grandioso envolvendo uma quantidade muito grande desses espíritas e simpatizantes, mostrando ao próprio estado, mostrando ao Brasil a força do movimento espírita no nosso estado, São Paulo? Eu acho que ele lembrava que em 1957, no primeiro centenário da doutrina espírita realizado na cidade de São Paulo, os espíritas daquela época colocaram mais de 5 mil pessoas no ginásio do Pacaembu. E os nossos eventos atuais não chegam, muitas vezes, a 1.000, 2.000 pessoas, dependendo muito de quem organiza. Então, depois de ter tido essa pergunta, sem saber responder exatamente o porquê disso, eu lancei um desafio ao Roberto. Roberto, vamos fazer um evento que a gente consiga colocar uma grande quantidade de espíritas na cidade de São Paulo? E ele, na hora, ele aceitou o desafio. Aceitou o desafio e o próximo passo que foi dado é: bom, nós temos a USE participando, nós temos a FESP participando. Nós precisamos chamar a Aliança Espírita Evangélica para fazer parte desse grupo de pessoas. E assim, com mais facilidade, a gente vai poder realizar esse evento. Quando nós convidamos, na época, o diretor-geral da Aliança, o Eduardo Miyashiro, para iniciar conversas no sentido de organizar um grande evento. Um grande evento envolvendo todas as instituições do nosso estado, todos os espíritas paulistas. A ideia inicial partiu disso, desse desafio de começar a colocar essa ideia em prática e, posteriormente, em função das reuniões que a gente começou a fazer, nós entendemos que deveria ser dado um nome para essa instituição. Essa instituição não é uma instituição formal, mas é uma reunião dessas instituições e representantes dessas instituições que tem o objetivo princípio de divulgar, realizar eventos que divulguem a doutrina espírita. Esse é o grande objetivo do GEP. E nessa, em uma das reuniões, surgiu a ideia de se chamar Grupo Espírita Paulista, com uma abrangência no estado de São Paulo, envolvendo inicialmente essas três instituições: a Aliança Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aí surgiu o GEP. Carlos, você poderia falar um pouquinho sobre a adesão da Aliança a esse grupo do GEP? Porque eu participei muito tempo da Aliança, inclusive em 2007 nós fizemos um evento lá em São Paulo de mais de 15 mil pessoas, viu, Orlando? Que foi justamente o 150 anos do Livro dos Espíritos. Foi lá na Rodovia dos Imigrantes. Quantas pessoas? Hein? 15 mil? Caraca! 150 anos. Ah, que susto, eu tinha entendido 150 mil. Que susto. 15 mil pessoas? Ah, não, eu escutei errado. 15 mil pessoas tinha lá. Eu escutei errado, tomei um susto. Tanto é que a aliança ficou responsável pelos lanches, chegou no fim, acabaram os lanches, tiveram que correr. Eu já fui mais precavido, saí aqui de São José, saímos em 4 ônibus daqui. Então, aí você já levou o seu lanche. Já levei meu farnelzinho para não passar fome. Então quer dizer que o Haroldo estava desinformado, então. Precisa ver quem fez essa contagem das pessoas, hein? Acho que foi a polícia militar. Tinha muita gente lá. Fizeram a contagem e não informaram, Haroldo. Não, eu estava nesse evento. Foi no Centro Empresarial Imigrantes, se não me engano. Isso, então. Nós estivemos lá. Inclusive, saímos daqui com 4 ônibus. Inclusive, quem encerrou o evento foi o Adivaldo, né? E nós tínhamos lá o Zé Carlos de Luca, outras pessoas em cada sala, desenvolvendo o assunto. E tinha 15 mil pessoas lá, né? Quer dizer, tinha muita gente lá, né? Mas, Luiz Carlos, como é que surgiu, então, a adesão da Aliança Espírita? Porque eu lembro que o Eduardo, que estava na primeira reunião que vocês fizeram, eu vi pela YouTube, né? Que foi justamente o Roberto, o Eduardo e o Orlando. Rui, você conhece um pouco do movimento da Aliança, então sabe que nós trabalhamos sempre em colegiado, em grupos. Sim. Né? O Eduardo... foi feito o convite, ele apresentou lá no Conselho da Aliança para os coordenadores e o grupo de conselheiros para a ideia, né? Compartilhou com todo mundo, a maioria acho que foi unanimidade, na verdade, e achou muito boa a ideia de unir, né? A ideia de união é super importante, é um conceito... Não é novo, mas é um conceito que nós aceitamos melhor nos dias de hoje. Né? Nós não estamos trabalhando em cima de unificar programas nem nada, mas unir aquilo que é comum a todos nós. E a ideia de ter uma legenda, de não ter uma nova entidade representativa, mas uma legenda onde usássemos só para realmente nos unir, Então foi bem aceita entre nós. Aí a partir daquele instante, o Eduardo já estava presente, ele só estava trazendo e participando com o conselho e criando essa ligação. É interessante que as três entidades na época, hoje nós somos quatro, né, tem a União Fraternal que faz parte da nossa legenda também, né, do JEP, um grupo União Fraternal, um grupo que é mais novo que a Aliança, né, o caçula de todas as entidades aqui, mas ela é muito bem-vinda também com a Sandra e com o grupo de lá. Foi levado e toda a instituição consultou a sua diretoria, o seu grupo de administradores, para que isso seja perene, quer dizer, para que isso não se acabe na próxima gestão, né, que muda a diretoria, o pessoal fala, não vou querer mais o JEP. Então, foi consultado, isso está, de certa forma, registrado em todos nós, e foi assim, foi com grande alegria, né, simpatia, que nós aceitamos fazer parte. E o JEP, como todo o trabalho, ele precisa ser alimentado com a nossa boa vontade, com o nosso trabalho. Então, nós estamos sempre pensando em fazer, e o fazer que nos une. Né? Sempre uma nova atividade faz com que a gente se reencontra semanalmente para pensar, para planejar. E esse é o nosso alimento aí diário, no dia a dia do trabalho. Não sei se eu respondi. Uhum. Legal. Então, eu queria perguntar para vocês também o seguinte, o que eu entendi aqui no começo, ou pelo menos a ideia inicial, seria realizar eventos para divulgar a doutrina espírita, divulgar o espiritismo. E vocês têm pensado em criar algum tipo de mídia também, algum tipo de junto, tentar fortalecer a divulgação também na mídia, tentar fortalecer a divulgação, porque o único veículo grande que a gente conhece mesmo no Brasil é a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Né? Os outros são como nós. Né? São células que existem aí, não células lá desses dois órgãos, né? Desses dois programas, digamos assim, mas que existem aí no Brasil todo, em muitos lugares, tem muitos programas bons para divulgar tudo. Mas, partindo dos movimentos, a gente não vê muita coisa, né? Partindo dos movimentos. Vocês têm pensado nisso também? Bom, sim, nós temos pensado, mas assim, até o momento, nós fizemos assim, começamos lá em 2019, com a virada espiritual, né? Que foi, nesse caso, foi uma iniciativa da Aliança, né? O Eduardo Miyashiro nos trouxe essa ideia. E fizemos essa virada espiritual, que seria mais ou menos baseado na ideia da virada cultural, né? São 30 horas aí, pega um sábado e um domingo, de vários eventos voltados à comunidade, né? Peças teatrais, distribuir mensagens numa praça, né? Fazer vários eventos, e eu ultimamente tenho centrado aí na Rádio do Bem, que é do nosso colega Liralso, ele é o diretor do Departamento de Arte da USE. E fizemos essa virada em 2019, depois em 2020, nós já tínhamos programado, né, de fazer, então, como o Orlando falou, um grande encontro. A ideia era fazer até no Anhembi, né? E chegamos, inclusive, a fazer um contrato inicial com o Anhembi. Só que em março veio a pandemia, né? Daí nós começamos a fazer vários eventos mensais. E nós programamos para maio de 2021 fazer o primeiro encontro espírita paulista. O tema seria o Livro dos Médiuns, né? Porque em 2021 a gente estaria comemorando 160 anos do Livro dos Médiuns. Como veio a pandemia, a gente já começamos a fazer lives mensais a partir de maio de 2020 já. Então fizemos a live desde maio até fevereiro, até março, né, de 2021. Em maio nós fizemos aí esse primeiro encontro espírita paulista, mas virtual, né? Porque estávamos lá em plena pandemia. Continuamos essas lives mensais no segundo semestre, aí entramos com novos temas, né? Falamos sobre a questão da diversidade, sobre a questão do espiritismo no momento atual, né? Espiritismo na sociedade, e fomos fazendo vários eventos. No No final de 2020 foi quando nós formalizamos o JEP, né? Porque, como o Amaro falou, tanto a USE como a Aliança como a FESP obtiveram uma aprovação do Conselho Deliberativo das três instituições para que se formasse o JEP de uma forma não legal, não formal, né? Como o Orlando falou, quer dizer, o JEP não é uma instituição jurídica. Ela é uma parceria entre as três instituições, a qual se agregou agora em junho do ano passado a União Fraternal, como o Amaro falou. E então é o objetivo, até como o Jorge tinha perguntado, né, no início, qual é o objetivo do JEP, né? O objetivo é o fortalecimento do movimento espírita, e seria assim nós implantarmos aquele projeto de 1868 que Kardec coloca lá em Obras Póstumas, né? Ele é um projeto onde ele estabelece que, uma vez consolidada a doutrina espírita sobre a direção dele, seria importante que prosseguisse esse trabalho, né, de consolidação e de divulgação da doutrina espírita. Portanto, esse projeto que o Kardec estabelecia tinha dois objetivos principais. Um seria a consolidação da doutrina, né? É interessante, né, a gente pensar nisso, porque mas o Kardec já não consolidou tudo, né? Mas vejo que na cabeça dele ainda não, né? Tinha muita coisa ainda para desenvolver. E também divulgar a doutrina espírita por todos os meios disponíveis, que entra agora na questão, né, que foi colocada agora de mídias, né, entrando para o momento atual. Então, esses foram os dois objetivos principais da formação dessa parceria, quer dizer, é o estudo, né, do conjunto do Espiritismo, visando a consolidação e a divulgação por todos os meios disponíveis. A ideia, nós fizemos agora também no final de 2022 o segundo encontro espírita paulista, né, que também foi virtual, e a ideia das mídias é algo que a gente ainda estamos começando a pensar, né? A gente tem um pouco esse obstáculo que, como o Grupo Espírito Paulista não é uma entidade jurídica, né? Então, para entrar com essa questão da mídia, nós temos que ter recursos, né? Então, é algo que a gente ainda está começando a pensar, né? A trabalhar. Hoje há uma possibilidade criar, por exemplo, uma TV, uma JEP TV, né? Mas, assim, na internet a gente sabe que tem aí formas gratuitas, né, de fazer isso, e estamos pensando nisso, né? Mas ainda, assim, é algo que ainda está em gestação. Roberto, deixa eu só pegar esse gancho aí que você falou de formas gratuitas. Eu gostei de ouvir isso. Por quê? Porque justamente a gente vê a simplicidade, né? Eu estou aqui com a camiseta do Chico, a gente está vendo o Chico Xavier aqui atrás, e a gente tem um exemplo de Chico Xavier principalmente pela simplicidade. E ele sempre prezava que o Espiritismo ele tem que chegar onde está o povo, né? E o povo, né, é mais necessitado, não o povo mais abastado, né? A gente vê muitos espíritas aí de renome que tem milhões de seguidores aí na internet, que parece que prefere falar ou criar esses grandes eventos para esse povo mais abastado, né? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? Voltar um pouco para o cristianismo primitivo, né? Jesus, ele chegava, subia na... Ele subia num monte e falava para as pessoas que estão em volta, né? Ninguém precisava pagar para ouvir Jesus, né? Então, por isso que eu gostei da sua fala e queria ressaltar essa importância de levar conteúdo de forma gratuita e de forma acessível para as pessoas que não têm como pagar para ter acesso a um conteúdo XPTO. E eu acredito que a doutrina espírita tem que trilhar esse caminho, né? O que você acha em relação a isso? Não, sim, com certeza. A gente tem um certo dilema aí, sabe, Rodrigo? Assim, no seguinte sentido, quando nós fazemos grandes eventos, por exemplo, esse que nós estamos planejando, né, lá no ANB, os custos de locação, né, de toda a parte de infraestrutura, né, são assim relevantes. Então, o ideal realmente seria, né, que a doutrina espírita fosse divulgada de forma inteiramente gratuita por todos os meios. Agora, a gente tem um pouco esse lado da sustentabilidade financeira que conflita um pouco, né? Então, no caso de grandes eventos, né, em auditórios, em grandes, aí a gente dificilmente a gente consegue, né? Apesar que tem instituições que fazem isso, né? A Federação Espírita do Paraná tem feito há anos grandes eventos com 10 mil pessoas e é inteiramente gratuito. Então, acho que é um... É possível, né? Ou seja, pelo exemplo dos outros, a gente vê que é possível. É um objetivo, né, que a gente tem que visar. Quer dizer, eu estou dizendo isso porque nós, aqui na FESP mesmo, né, nós vamos fazer agora um congresso, o 11º congresso agora em maio, e vai ter uma taxa, né? Então, em função desses custos que eu mencionei, né? Mas a gente teria que caminhar assim para algo gratuito, né? Essa ideia do JEPTV, né? Seria assim algo que seria criado através da internet e para próprias instituições seria algo gratuito, né? Então seria mais uma questão de juntar os recursos humanos de cada instituição para organizar, né, essa TV, que teria que ter uma escala de programação das três instituições, né, tanto das três instituições individualmente, USE, JEP, Aliança e agora União Fraternal, como os eventos conjuntos, né, do próprio JEP. Então é algo que a gente é bastante promissor, né, e aí não envolve praticamente custo nenhum, e isso casaria com essa ideia de nós oferecermos, né, ao público em geral esse conteúdo espírita de forma inteiramente gratuita, né? Acho que a gente está caminhando nessa direção, Rodrigo. Orlando, você ia fazer uma intervenção? Mas não aconteceu. Não, queria fazer um comentário com relação a isso. Eu acho importante a gente ter em mente os cenários que a gente tinha em 2019, quando o desafio foi lançado, e a condição que a gente tem hoje em 2023. Todas as vezes que você quiser fazer um evento presencial, você vai ter custos. Isso é óbvio. Nós estamos num planeta que, para você fazer coisas físicas, você tem que usar o dinheiro. E nós não somos contra o dinheiro, né? Nós precisamos. Também a gente tem que considerar que um grande evento não é o único evento a ser desenvolvido pelo movimento espírita. Então, se a gente considera os cenários de 2019 com o cenário de 2023, aconteceu uma coisa que mudou completamente a nossa ideia, inclusive, de divulgação. Ou consolidamos a ideia de divulgação através dos meios digitais. Enquanto que em 2019, eu lembro de uma situação muito, muito interessante. Aqui em São José dos Campos, a gente faz a Semana Kardeciana, no mês de março, em homenagem a Kardec. Em 2020, estava programada a Semana Kardeciana para ser realizada. E era final de março. O que aconteceu a partir do dia 19 de março? Veio a pandemia. E o que nós vamos fazer com a Semana Kardeciana? Eu lembro que alguns deram sugestão de, vamos fazer a gravação de um programa no rádio, pensamos até no Vivência Espírita, e colocamos no ar todos os dias. Imediatamente a gente aprendeu que não precisava fazer isso. Bastava fazer uma live usando o YouTube, usando o Google Meet, StreamYard. Ou seja, o próprio movimento espírita aprendeu muito rapidamente como fazer uso da internet para fazer a divulgação da doutrina espírita. Outra coisa que é importante considerar, no caso específico do JEP, é que os primeiros momentos, os momentos iniciais, na realidade eu diria o seguinte, que a realização do grande evento seria aquele instrumento para que a gente pudesse se unir. E eu sempre digo isso, que as primeiras metas muito bem alcançadas no início do trabalho do JEP foi as nossas reuniões semanais via internet. Então, toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, nós nos encontrávamos via Google Meet, encontrávamos pela internet. E essa convivência fez com que nós nos conhecêssemos melhor, nós nos entendêssemos melhor e mais facilmente a gente conseguiu fazer esse primeiro encontro paulista do JEP em maio de 2020, comemorando os 160 anos do Livro dos Médiuns. Ou seja, esse trabalho de estar junto, de fazer as reuniões, de conhecer, de analisar, é que permitiu que a gente sedimentasse a nossa ideia inicial e chegasse no nível que a gente está hoje. Outra coisa importante a considerar é que todas as atividades desenvolvidas pelas três instituições, pelas quatro instituições atualmente, elas continuam acontecendo. Além disso, todas elas agregaram esse trabalho do JEP. Então, isso é importante considerar, porque talvez no futuro a gente pense e pratique essa ideia de ter uma televisão que possa fazer a divulgação do Espiritismo de uma maneira mais ampla. Mas entendemos que o momento atual, né, esse caminhar que nós tivemos, foi suficiente para consolidar esse grupo, para que esse grupo pudesse dar continuidade em sua existência, independentemente dos seus dirigentes. Eu comecei com o presidente da USP, não sou mais, a Rosana, que é a atual presidente, continuou esse trabalho de participação do JEP, de desenvolvimento das atividades do JEP. Inclusive, isso foi aprovado no Conselho Deliberativo Estadual da USP, a continuidade nos trabalhos do JEP, independentemente de quem seja o seu presidente, da mesma forma que o Luiz Amaro, apesar dele ter iniciado trabalho conjunto com o JEP, quando ele não era o diretor-geral da Aliança, mas com a saída do Eduardo, o Luiz Amaro continua e o JEP continua com essas instituições, as três inicialmente fundadoras, e recentemente agregando a União Fraternal. Então, esse trabalho tem... E, obviamente, tudo depende de voluntários e trabalhadores nesse processo. Só para a gente tem que ir para o intervalo aqui, Rui, são 8h47, e lembrando do nossa palestra domingo que vem, sábado que vem, sábado e domingo, né, claro. Então, nós convidamos a todos vocês, se puderem divulgar, nos ajudar. Nós faremos uma palestra lá na AME, Associação Maternal Espírita, no próximo sábado, às 19 horas, a partir das 19 horas, em homenagem aos 41 anos de fundação da AME e aos 1000 episódios do programa Vivência Espírita. Então, os convidados são o irmão Tadeu, lá de Araxá, acho que quase todo o Brasil conhece o Tadeu, lá de Araxá, responsável pelo Hospital Casa do Caminho, tem uma história muito bonita, né? E também o Emmanuel, lá de Conquista, que tem, de Minas Gerais também, que tem um trabalho muito bonito lá em Conquista. Eles estarão conosco agora, então, dia 15, a partir das 19 horas, lá na AME, Associação Maternal Espírita, que fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. E no domingo, eles estarão conosco aqui também, fazendo o programa com a gente, em homenagem aí a esses 1000 programas Vivência Espírita. Me perguntaram, Jorge, se o Tadeu vai dar um abraço dele lá na AME. E o que você respondeu? Eu respondi que sim. Eu também acho que todo, sim. Todo lugar que ele vai dar palestra, que eu vi que ele deu palestra, ele no final ele faz o abraço, né, tradicional que ele dá a todo mundo. O abraço dele, né, é de cura, né? A gente sabe disso. E né? Fica lá. Eu lembro que eu estive em Guarulhos uma vez, que eu fui assistir, acho que foi o pessoal lá da Boa Nova que organizou. Foi 2000 pessoas assistir ele lá. E ele ficou lá, acho que umas 2 horas abraçando todo mundo, só saiu de lá depois que abraçou todo mundo. No Hospital Casa do Caminho, quando a gente visita lá em Araxá, né? Ele espera todo mundo para entrar no hospital, tinha que abraçar ele primeiro. Depois que vai visitar o hospital, que era aquele hospital, para quem conhece, parece que a gente está entrando no nosso lar. Né? Hospital então, Casa do Caminho, né? Hospital Casa do Caminho. E depois, no trabalho espírita, que o centro espírita fica dentro do hospital, também para quem não conhece, cabe 1.300 a 1.500 pessoas, ainda fica a gente em pé. Depois do trabalho, ele abraça todo mundo que quiser abraçar ele outra vez. Né? Só na pandemia, eu acho que ele deu uma parada com o abraço. É verdade, mas já voltou. Mas agora já voltou. Já voltou. E a gente também não pode deixar de falar do Mané, do Emmanuel de Conquista, o Mané, que também tem um centro lá na... tem um centro, não. Ele trabalha lá no Vicente de Paulo, em Conquista, que é do lado da Fazenda Santa Maria. Foi um centro fundado pela Maria Cantora, que foi serviçal do tio senhor Mariano, que era tio de Eurípides Barçanufo, para quem conhece a história do Eurípides Barçanufo, né? O tio Sr. Mariano foi uma das peças-chave para a conversão do Eurípides para a doutrina espírita, e a Maria Cantona foi serviçal dele, né? Uhum. E fundou esse centro lá em Conquista, que continua esse trabalho do cristianismo primitivo. Quando a gente vai para lá, a gente volta às raízes, né? A gente vê aquele... esse centro lá também é igual do Tadeu, né? O Mané também tem um centro de terra batida. Então você vê a... É, cabe umas 500 aquela... pessoas também no centro lá. É. E o Emmanuel também é médio de cura, faz cirurgia espiritual lá no centro, acho que às sextas-feiras, e também de psicografia. Cartas Consoladoras. Uhum. Talvez ele realize também esse trabalho de Cartas Consoladoras, porque ele sempre faz essa dupla dinâmica entre os dois. Quando um está falando, ele está fazendo os trabalhos de cartas também. Quem for na nossa palestra no sábado, pode ir até na expectativa do Emmanuel receber algumas cartas, mas não vá na certeza, por favor. Sim. Porque tem gente que só de falar de psicografia já sai correndo para ir atrás. É. E chega lá e ele não vai fazer, então vai ficar frustrado. Então, na realidade, o Emmanuel falou para nós que se ele tem muito problema na coluna, assim tal, ele vai fazer uma viagem de 7 horas de lá para cá. E vai ser no mesmo dia. Ele vai sair de lá no sábado de manhã, 9 horas da manhã, vai chegar aqui perto da palestra. Se ele tiver disposição, ele pode... De repente ele fala, vou fazer algumas cartas, a gente passa algumas pessoas lá. Se não, também ninguém vai cobrar nada. Cobrar que eu digo no sentido de cobrança para ele, dizer, você não vai fazer? O evento está gratuito, por favor, é um evento espírita. Aí, tudo bem, é isso que a gente queria anunciar agora. Rolando, você quer falar? Parece que você fez, não? Eu só queria deixar uma pergunta para depois, não para o intervalo. Nós vamos para o intervalo. Por que demorou tanto esse grupo se formar para tentar unificar o espiritismo aqui no estado de São Paulo, porque nós sentimos que somos menosprezados e perseguidos por outras religiões e nós temos dificuldade até em reunir o espírita aqui no estado de São Paulo. Depois do intervalo vocês podem dar essa resposta. Por que que demorou tanto? Porque a gente percebe que até dentro do espiritismo nós encontramos uma série de diferenças que nós precisaríamos acabar com essas diferenças. Quer dizer, sermos bastante fraternos e amigos. É essa pergunta que eu faço para depois do intervalo que nós vamos ter agora, né? Vamos lá. Pode ser até responder agora. Não, vamos fazer o intervalo, senão a gente... Não, já são 8h53, vamos... Nossos... Uhum. Nossos apoiadores. Uhum. Deixar de apoiar. Vamos com a música. Vamos com a música Transição, na voz da Célia Tombre da Magali. E os nossos comercial, que aí o pessoal aproveita e bebe uma aguinha aí. Que aí a gente tá aqui no estúdio, a gente só tem um cafezinho, uma bolachinha, só isso aqui. Com certeza, os dois que estão em casa devem ter um cafezão lá que eles estão de olho para querer tomar alguma coisa assim, né? Então dá esse tempinho aí de 5 minutinhos. Feito pelo Carlinho, né? E aqui ainda tem que ser o café feito por Carlinho. Então ainda tem esse. O Orlando olhou assim e falou: não vou querer café, não, vou beber só água mesmo. O café aqui, o Luiz vai entender. O café aqui é fluidificado. Exatamente, só isso, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade. E seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então que o amor não consegue vivenciar. Longe da terra o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo. Dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal. Para que chegue na terra o tempo da paz afinal. Esse é o programa Vivência Espírita. E hoje nós estamos aqui contando com a presença do Luiz Carlos Amaro, que é diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica, o Roberto Atanabe, que é presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e o Aparecido José Orlando, ex-presidente da USE, representando a USE do Estado de São Paulo. E temos a sua pergunta e a pergunta dos ouvintes. Os ouvintes estão fazendo perguntas aqui já. Sim. No YouTube. Então... Inclusive, se eu falei três vezes é porque o Rodrigo estava meio lerdo ali no botão da Não, você tá, já estava ligado. Já estava ligado. O pessoal então... ouviu as três vezes. Não tem nada a ver com cabalismo, não, tá bom, pessoal? Era uma vez só que era para falar. Inclusive, tem uma pergunta do Marcos Sugai. Ele está pedindo desculpa pela pergunta, mas ele está falando, dizendo que a pergunta é meio aleatória. Mas ele está perguntando para os espíritas qual o significado da Páscoa. Vocês podem falar um pouquinho? Quer falar, Orlando? Qualquer um de vocês três? Não, só para a gente não deixar fora de contexto, sem. Não. Pô. Não, porque hoje é Páscoa, né? A Páscoa, a ideia da Páscoa é a ideia de vida, passagem, de renascimento, né? De passagem. É uma tradição da Igreja Católica, não é necessariamente espírita, mas isso não significa que a gente não possa analisar esse simbolismo de Jesus no sentido da nossa reflexão, da análise da própria vida nossa, no sentido da renovação. E renovação significando nós cada vez mais colocarmos em prática o próprio objetivo da nossa vida. Quando viemos para cá nessa encarnação, nós traçamos os nossos objetivos, o nosso plano de vida. E muitas vezes, até pelo esquecimento que a gente tem do passado, a gente passa a tomar ações usando o nosso livre-arbítrio de forma diferente daquilo que a gente programou. E todo momento é um momento de reflexão para que a gente possa rever os nossos procedimentos, as nossas ações, o que nós temos feito. Não precisa ser necessariamente na Páscoa, mas a Páscoa é um momento bem forte, bem marcante, para que a gente tenha condições de fazer essas reflexões. Então, Páscoa, mesmo para o Espiritismo, é vida, é uma reflexão da vida, é o repensar da vida, é uma contínua autoanálise do nosso proceder, da nossa maneira de ser. Aqui a gente observa que a Páscoa transferiu agora para o ovo de Páscoa, né? Isso é uma característica do ser humano. A gente sempre trabalha, pega o significado e comercialmente ele se transforma da mesma forma que o Natal. Né? Natal, a Páscoa. Mas isso é consequência das próprias ações de nós humanos aqui encarnados. Né? Mas, Rui, deixa eu comentar uma coisinha que você falou justamente sobre o ovo. Ficam se perguntando por que o coelhinho da Páscoa, por que o ovo e por que Jesus crucificado. O coelho da Páscoa é porque ele se reproduz muito. Sim. O ovo de Páscoa significa a vida que há dentro dele. E o sacrifício que Jesus fez para a libertação nossa, para mostrar que a vida existe após essa vida, mostra que a Páscoa é um renascimento. E, infelizmente, o comércio aproveita-se disso para poder tirar vantagens. Porém, se nós analisarmos de coração, nós estamos vendo que renascimento de Jesus é algo tão importante que nós deveríamos parar de colocá-lo na cruz e tirá-lo de lá, porque está muito martirizante, né? O Espiritismo prefere sempre, ele adota essa postura de pensar em Jesus vivo do que em Jesus morto. Claro. Ou seja, fora da cruz, né? Fora da cruz. E ele está vivo. Ele está vivo. E a gente entendendo e analisando seus ensinamentos morais quando em vida, isso é o grande diferencial para que a gente possa fazer uso deles na nossa própria vida. Isso é verdade. E só complementando também, a Páscoa também vem também dos hebreus. Quando a gente falou da passagem, né? Os hebreus comemoravam todo o 14º dia do calendário deles, né? Que aí é por isso que o nosso muda, né? Sempre. Essa passagem do Egito, né? Os hebreus que estavam escravizados, e eles soltos, né? Essa passagem que foram para Canaã. Então eles comemoram isso, aí tem as comidas específicas, o jantar específico, que teve a ceia de Jesus Cristo lá durante a Páscoa, que foi onde ele cita. Eu recomendo vocês a lerem o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Né? Ele relata com detalhes muito, muito bom, impressionante também. Tem um capítulo que só fala sobre essa passagem, também explica, desde as comidas e tudo mais. O chocolate tinha um significado que era a comida dos deuses, quer dizer, eram coisas finas. E por isso que então tem ovo de Páscoa, essas coisas todas, que para o espírita isso não... Eles sacrificavam, sacrificavam um cordeiro, né? Então por isso que a morte de Jesus, né? Que apesar de não é morte para a gente... Que é o cordeiro, né? De Deus também. Ele se coloca como um cordeiro. O sacrifício dele, né? A imolação nesse sacrifício como um cordeiro. Então foi mais um significado, né? Para que deixasse talvez de sacrificar e também servisse de exemplo de humildade para toda a humanidade, né? Aquele que se fez grande se fez o mais humilde e o menor de todos, né? Deixa eu só complementar aqui um pouquinho também, né? Que a Páscoa é o seguinte: quando Deus lançou as 7 pragas no Egito, a última praga, todo mundo lembra qual é a última praga. A última praga era matar o primogênito de todo o povo egípcio. E o povo de Israel ficou com medo, falou: poxa, mas como é que essa praga vai passar e vai escapar os da gente? Aí Deus mandou o recado para Moisés e disse: não, basta matar um cordeiro, pegar o sangue e passar o sangue na porta, que a praga vai passar por lá e não vai pegar os filhos dos hebreus, só dos egípcios. E isso aconteceu. Os primogênitos do egípcio morreu e os dos hebreus não morreram. No outro dia, era para comer o cordeiro. Então, a partir daquela data, eles começaram a comemorar, que foi exatamente aí, entre o que o Rodrigo está falando, que foi o pessoal sair do Egito e ir embora. E todo ano eles comemoravam a Páscoa matando um cordeiro. Até hoje o povo hebreu mata o cordeiro na época da Páscoa. E o que acontece? O que é Páscoa? Páscoa é passar por cima. É exatamente passar aquele sangue na porta, passar em cima. Então, isso é o nome, o que significa Páscoa é isso, passar por cima. Depois vem Jesus como cordeiro. O cristianismo continua com essa tradição também, que tem a quaresma, todas essas coisas. Não, aí já não come carne, já vai para o peixe, que peixe também era o símbolo do cristão naquela época, né? E a Páscoa do ovo, do coelho, que todo mundo fica preocupado por que coelho bota ovo, isso aí já é uma tradição nórdica, né? Uma tradição germânica que existia, que Sim. existe até hoje, a deusa Ostara. A deusa Ostara é a deusa da primavera. E o que aconteceu? Ela achou uma ave que estava com problema, a ave estava meio doente, ela pegou essa ave e transformou em coelho, transformou em lebre. Só que a lebre começou a botar ovo, porque dentro da lebre tinha uma ave. E os ovos eram muito bonitos, né? Eram muito bonitos, coloridos. Ela começou a presentear para as crianças. Então, a tradição da Páscoa foi incorporada pelo cristianismo a partir do momento que o paganismo se juntou com o cristianismo na época de Roma. Quando Constantino assumiu, ele pegou um monte de prática do paganismo e colocou no cristianismo. Isso é sincretismo religioso. Então, foi por isso que apareceu o ovo de Páscoa do coelho. Então, não pode comer o ovo de Páscoa porque é de coelho mesmo, misturado com ave. Não tem problema, não. Só que o pessoal deu uma mudada, fez de chocolate, que é muito mais gostoso. Né? Boa. Bom, tá aí a resposta. Vivência espírita também é história, pô. Uhum. Vamos também voltar ao nosso assunto, então? Vamos. É, mas vivência espírita até também a sua pergunta. É cultura. Bom, tem a tua pergunta e tem a pergunta dos ouvintes também. Voltando. Então, a pergunta que eu tinha feito é justamente isso, que nós somos, vamos dizer, menosprezados por outras religiões e, inclusive, nós temos até dentro do próprio espiritismo, nós temos dificuldade também, porque existe uma série de elite dentro do movimento espírita que nós precisamos acabar com isso. O JEP tem essa pretensão? Eu não sei quem é que responde. Deixa eu começar e depois os meus irmãos aí terminam. Você perguntou antes do intervalo se por que demoramos tanto nos criarmos, né, e pensarmos num processo de unificação. Eu não diria unificação, mas diria união, né, uhum. de nós nos unirmos para fortalecer. É uma questão de amadureza mesmo, né? Ao longo do tempo a gente vai amadurecendo, mudando os conceitos, as lideranças, vamos crescendo como seres humanos e vendo que precisamos nos fortalecer de forma que damos a nossa contribuição sem pretensão de ser a palavra final ou a cabeça só que pensa. Pela tradição, né, pelo que nós já ouvimos e escutamos de outros líderes mais antigos, que o trabalho mais de unificação era que se pensava num programa único, onde é claro que aqueles que tinham uma experiência diferente não concordavam, né? E então acho que o JEP caminha nesse sentido de respeitar as diferenças, respeitar que cada um faz e se unir, procurar se unir naquilo que converge, naquilo que nós podemos contribuir realmente. Acho que nós não podemos nos comparar com outros movimentos religiosos, porque acho que o Espiritismo ele tem uma missão assim, de resgate do cristianismo primitivo realmente, como o Rodrigo colocou, né? Da simplicidade de trabalhar. Eu vejo que o JEP, ele é um filho que está se crescendo e tem muito a fazer, muita coisa para nós construirmos juntos ainda, pensarmos juntos numa forma de levar para um público, popularizar mais. Mas o Orlando ele foi muito feliz nas colocações que ele falou sobre o momento nosso hoje do JEP é nos conhecer mais, né? Nos unir mais, ver o que nós podemos fazer e depois e pensando numa forma de criar alguma coisa que possa atender uma massa maior, né, e ir mais para frente. Mas é importante que a gente se fortaleça, que eu conheço a Aliança, né, bastante, porque estou dentro dela desde 87. Então nós aprendemos a trabalhar em equipe, trabalhar em colegiado, nos organizamos em regionais, são 19 regionais. Então é uma experiência que não é a única, mas é a que eu conheço e funciona muito bem. E eu acredito que nós podemos fazer também futuramente, amadurecendo a ideia de fazer várias iniciativas pelo Estado de São Paulo, de não ter um JEP central, né? Não tem a ideia de ter um JEP aqui e daqui sai, né? Eu penso que nós, por todo o Estado, podemos ter várias uniões, vários JEPs, um, dois, três, né? O Vale do Paraíba, ele saiu na frente, chamou a gente para inaugurar aí uma ideia de uma célula parecida do JEP. Acho que está indo bem, né, com Orlando e com o grupo daí. Nós, né? Nós criamos a ideia do JEP, foi concebida lá num grupo de pessoas, mas poderia ter outro nome também, e nós popularizarmos a união, né, nos juntarmos para realizar, fortalecermos e, quem sabe, né, vai aparecer nesse meio um grupo como vocês, né, que tem uma experiência de mídia, de trabalhar com mídia, de poder nos ajudar aí numa forma de nos organizar também nesse meio digital, que também é algo muito novo para mim, pelo menos, de uma forma de levar o espiritismo de forma mais eficiente, mais eficaz, usando os meios, né, redes sociais, os meios, que é muito novo. Acho que para a grande maioria das lideranças é algo que ainda precisa ser mais consolidado, mais profissionalizado, para que a gente possa atender esse público maior. Né? Mas não se colhe fruto verde, né? Colhe sempre fruto maduro. Então, amadureceu a ideia e nós chegamos. Obrigado. Desculpa. Desculpe você, eu que estou interferindo aqui. Só para pegar o gancho do que você está falando, Luiz, nós estamos à disposição aqui com o Orlando, que está sempre aí com a gente, sabe disso, já sabe disso, né? Pode tomar iniciativa quando esse assunto rolar aí nas reuniões de vocês, que a Rádio Vivência Espírita, o nosso canal aqui, está à disposição para vocês fazerem o que vocês quiserem. E o estúdio para fazer uma programação. Antes de vocês terem a própria estrutura de vocês, pode usar a nossa aqui. Se quiser abrir uma estrutura, pode abrir. Se não quiser, pode continuar aqui com a gente, que espaço aqui é o que não falta para nós. Sempre tem. E a gente se coloca à disposição de vocês mesmo para o que vocês necessitarem. E começar a fazer alguma coisa, quer começar a fazer um programa, começar a fazer alguma coisa, conta com a gente. Eu queria perguntar para o Orlando, baseado agora no que o Luiz falou também, que até aqui tem uma espécie de uma célula aqui já, né? Inclusive, queria mandar um abração para a Nadir, minha grande amiga Nadir, que está lá convalescendo, né? Que ela fez uma cirurgia aí, que há muito tempo ela está esperando, mas até que enfim chegou. Né? E ela tá bem lá, graças a Deus. Aí ela tá nos ouvindo lá e nos assistindo. Grande abraço para a Nadir, que é uma pessoa, eu reputo, uma das pessoas mais batalhadoras dentro da doutrina espírita aqui em São José dos Campos, a Nadir. Né? Mas queria perguntar para o Orlando o seguinte: Orlando, a Aliança tomou a iniciativa alguns anos atrás, Aliança não, a USE tomou a iniciativa, não sei se era você que estava na presidência, eu acho que era até não era o Eduardo também, não. Aquele que vem com a gente aqui sempre. Né? Daniel. Não. Luiz Eduardo. Né? Mais ou menos nesse sentido, de fazer assim, de fazer uma espécie de união entre o movimento da Aliança e o movimento da USE aqui em São José dos Campos. Inclusive, até um dos diretores de divulgação passou a ser... aquele que trabalhava na Embraer também, que esteve aqui com a gente algumas vezes, ele é da Aliança e vocês convidaram ele também para a USE e ele começou a fazer esse link. Isso não, você está lembrado disso, não? Eu lembro que nós já fizemos alguns eventos em conjunto. Eu lembro, inclusive, de um evento que foi feito na obra social Célio Lemos com a Aliança. Se não me engano, era um dia de Allan Kardec. E continua sendo feito. Todo ano está sendo feito. No dia de Allan Kardec continua sendo feito. Inclusive, esse ano nós estamos realizando mais uma edição do dia de Allan Kardec, no dia 19 de abril, a partir das 20 horas, na Câmara Municipal. E o expositor da noite, o nosso convidado, é exatamente o Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A diferença que eu vejo é que, normalmente, a gente convidava as pessoas da Aliança para fazer parte do evento, para assistir o evento. O que nós estamos buscando desenvolver é que as instituições desenvolvam o evento em conjunto. A gente tem outro evento, por exemplo, aqui em São José, que é a Feira do Livro Espírita. Nós temos muitos trabalhadores de Centros Espíritas da Aliança, mas nós podemos afirmar que nós não temos a participação dos dirigentes dos Centros Espíritas da Aliança. Às vezes não temos nem a participação de dirigentes de Centros Espíritas da USE. O que a gente quer é que os dirigentes se envolvam nesse processo, que todos nós fazemos divulgação da doutrina espírita pelo livro, com o livro. Por que não usar uma feira do livro, que o ano passado foi a 51ª feira, que é lei estadual, é lei municipal, a Feira do Livro Espírita, também desenvolvida pelo saudoso Aloysio Petit. É uma feira do município, faz parte do calendário de eventos de São José dos Campos. E a gente deixa nas mãos dos espíritas, trabalhadores dedicados, fazer com que isso aconteça. Não, e nós, inclusive, já fizemos uns 4 programas, nós fizemos na feira, né? Na própria feira. Esse programa aqui. Nós já fizemos na feira. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho da pergunta do Rui, que está associado, eu acho que está associado a isso também. Sobre por que demorou tanto tempo para a gente fazer esse processo de união? Eu diria que ao longo do tempo existem iniciativas de união, sim. Houve outras tentativas de união no nosso processo. Mas, às vezes, como depende muito das pessoas, acaba não dando continuidade. Por quê? Porque unir pessoas depende, obviamente, das pessoas. Não depende das instituições. Você não une as pessoas por decreto. Você une as pessoas por afinidade. Você une as pessoas porque elas próprias decidem se unir. É o que a gente está tendo com o REP, quando a gente diz o seguinte, que nós vamos estar unidos naquilo que nós temos em comum, não nas nossas diferenças. Todos nós temos diferenças, todos nós, e nós temos que respeitar essas diferenças. Mas você não consegue se aproximar de alguém quando você aponta diferenças. Você só se aproxima de alguém quando você vê as coisas comuns. Isso é que mantém a gente unido, não é? É o que a gente tem tentado fazer com o JEP. Nós não vamos transformar a USE, não vamos transformar a FESP, não vamos transformar a Aliança, nem a União Fraternal. As pessoas é que fazem isso. Lá na frente eu vejo que, eu costumo dizer o seguinte, Espiritismo não tem adjetivo. Espiritismo foi codificado por Allan Kardec através das comunicações dos Espíritos Superiores. Então, não tem espiritismo à esquerda, não tem espiritismo à direita, talvez tenha espiritismo do centro, que é no centro espírita que a gente tem o espiritismo. Mas o espiritismo não tem adjetivo. Quando a gente busca colocar um adjetivo para o espiritismo, a gente está incluindo algumas características diferentes que não necessariamente foram elaboradas por Allan Kardec na sua codificação. Acredito que mais à frente, a própria evolução dos seres humanos aqui encarnados, a gente vai chegar a essa condição de não ter tantas instituições, porque a gente não tem somente diferentes instituições de união de espíritas no estado de São Paulo. A gente tem no Brasil inteiro, a gente tem no mundo. Nós estamos agora, de 3 de abril até o dia 30 de abril, sendo realizado o segundo mês espírita mundial, organizado pela FEAL, Federação Espírita, Fundação Espírita Allan Kardec. Nós temos no mundo países ou federativas nacionais ligadas ao Conselho Espírita Internacional. Ora, nenhuma dessas federativas estão promovendo esse segundo mês espírita mundial, apesar de ter países que têm federativas nacionais, mas outras instituições nesses países estão promovendo, estão apoiando esse segundo mês espírita mundial. Eu diria que isso é natural do ser humano no nível de evolução que nós estamos. Quando evoluirmos, deixaremos de ter muitas prerrogativas individuais para manter essa união de uma maneira mais formal e nem vão precisar ter uma instituição juridicamente formada para ter esse processo de união. Nós, eu concordo com o Luiz, não falamos em unificar. Agora, dentro do próprio JEP, a gente usa uma estratégia ou um princípio de trabalho que eu entendo que seja muito ligado à unificação, que para mim unificar não é normalizar, não é normatizar, não é tornar único. Para mim, unificar é basicamente o seguinte, é seguir Kardec. Sim. Isso para mim é unificar. E enquanto nós estamos fazendo isso, independentemente do nome, nós estamos unificados no mesmo princípio, no mesmo espiritismo, que é único. Mas, Orlando, nós temos uma coisa muito importante. Uma vez eu estava sendo entrevistado num programa de rádio, a pessoa falou: olha, o que eu admiro do Espiritismo, que de norte a sul, a doutrina é uma só. Você se baseia nas obras básicas de Kardec e ali você tem toda a estrutura da doutrina espírita. Agora, o que modifica são os movimentos, que isso daí fica a cargo de cada pessoa, de cada grupo, de cada nível social, intelectual, e tudo isso deveria ser considerado na nossa doutrina, que é justamente isso que a gente está batalhando aqui com esse programa Vivência Espírita. Nós temos, vai ser 1000 programas, e nós entrevistamos pessoas de várias regiões aqui do Brasil, que ele mostra que em todos os lugares existe diferença dentro do Espiritismo, que nós precisaríamos acabar com isso. Essa que é a nossa luta dentro do próprio programa Vivência Espírita, é fazer um Espiritismo para todo mundo, popular, baseado nas obras básicas e fim de papo. Agora, a maneira de se trabalhar, cada um trabalha da sua maneira. É o Espiritismo, como eu disse, o Espiritismo é único. O movimento espírita é o que nós fazemos com esse, com essa doutrina. Né? É. O que o ser humano encarnado faz com essa doutrina. E aí tem, lembrando um pouquinho, a USE é de 1947. Um dos objetivos que a USE foi criada em 1947, a USE não é um centro espírita, diferentemente de praticamente todas as federativas que a gente tem em todos os estados brasileiros. A USE não é um centro espírita, ela não foi criada para ser um centro espírita, ou para mais um centro espírita, mas foi criada para ser a organização que orientasse o movimento espírita no estado de São Paulo. E o que se via na década de 40, final da década de 40, era introdução de práticas estranhas na doutrina espírita, personalismos, os médiums que seriam os donos dos centros espíritas, e tudo isso se buscou eliminar para que o verdadeiro espiritismo pudesse ser implementado nas nossas casas espíritas. É. Mas ao longo do tempo as pessoas mudam, os interesses individuais são manifestados e a gente tem eventualmente algumas diferenças de um local para o outro. Mas eu repito, o espiritismo é único e não tem adjetivo para ele. Rodrigo, perguntas aí? Perguntas, Carlinhos? Sim, Jorge. Tem a pergunta do Aécio César, por Luiz Carlos, por Roberto Atanabe e por Orlando. Ele pergunta: o que o JEP está fazendo frente da mocidade dos tempos atuais, tendo que se adequar primeiro às mudanças comportamentais dos jovens da atualidade? Bom, quem responde? O Roberto pode começar a responder para a gente? Tudo bem. Bom, nós três vamos falar, né? A questão da mocidade, eu diria que hoje, acho que atualmente, existem duas preocupações básicas, né, no movimento espírita. A primeira é a questão do retorno dos trabalhadores, né, às atividades presenciais. Isso é um problema que nós estamos passando e é mundial, não é só aqui no Brasil, né? O segundo é justamente a questão da mocidade espírita, né? Eu diria assim, uma certa dificuldade que o movimento espírita está tendo para atrair os jovens, embora haja, né, a mocidade espírita em todas as instituições, mas talvez não naquela pujança, né, que já houve no passado. E naquele grau de envolvimento necessário que possa assegurar aí a sequência, né, da gestão das nossas instituições. Então, essa é uma questão que nós temos assim trabalhado. Nós somos, inclusive, a nível do JEP, vamos ter uma reunião, aliás, na próxima sexta agora, né, para falar, estamos convidando todas os representantes, né, das mocidades, das 4 instituições do JEP, para nós falarmos sobre eventos em conjuntos que serão realizados agora no decorrer desse ano. Primeiro seria um encontro dos voluntários, né, espíritas da mocidade, os educadores, né, os colaboradores, e o segundo encontro conjunto seria o encontro dos jovens, né? Então aí o primeiro envolve só os trabalhadores, vamos dizer assim, das casas espíritas, e o segundo aí seria os jovens que participam, né, do movimento espírita. Então realmente há essa preocupação, né, e nós estamos aí nos organizando para trabalhar esses dois eventos. Deixarei para os nossos colegas, para o Amaro, falar um pouco mais. Tá bom, Roberto. Eu continuo aqui também falando um pouco do jovem, que é um grande desafio. Eu acho que está. Eu acho que para já ouvi essa pergunta do Aécio em outras ocasiões e ela é muito procedente. Eu acredito que nós vamos ajudar nessa pujança que o Roberto colocou, a gente aproximando do jovem. Nós precisamos fazer o caminho de ir até os jovens. Pensamos em alguma coisa realmente para conversar com o pessoal da liderança das mocidades, das quatro entidades que compõem o JEP, para criar algum encontro juntos da mocidade. Mas, vez em quando não, ultimamente a gente está vendo em vários momentos alguém falando assim, poxa, mas precisamos renovar as lideranças, precisamos ter mais gente na liderança espírita, e a gente olha para o lado dos jovens, fala, precisa desses jovens vir para a nossa área, para pensar em como será o espiritismo do futuro. Se nós continuarmos assim, não vamos ter mais jovens daqui a alguns anos, não vamos ter mais gente dirigindo. O que eu penso assim, né, que nós precisamos trazer os jovens para o centro espírita, para o trabalho espiritual, começando por nós mesmos, né? Nós somos uma grande parte de nós espíritas, de forma geral, né? A liderança e os simpatizantes, pessoas que vão para a casa espírita tomar um passe, de nós levarmos os nossos filhos, né? O exemplo está conosco. É claro que mudou muito a forma de nós nos organizarmos como sociedade, mas eu vejo que a gente precisa dar o exemplo e também conquistar o jovem para ele ir na casa espírita, conhecer o espiritismo, às vezes através de um passe, ou de ouvir aí alguém falando sobre espiritismo de forma mais simples, e assim que se começa. E, com a sociedade onde as pessoas fazem o que quer, né, a boa parte dos jovens, eles falta esse guia, né, esse direcionamento na fase de torcer o pepino, vamos dizer assim, né, dos jovens novos, não dá um direcionamento religioso, e daqui, se eu estou no espiritismo é porque eu adotei, ou então penso que o espiritismo me traz um consolo, me preenche, por que eu não entregar isso para o meu filho? Ah, não, deixa que ele escolhe, né? Tem uma fase da nossa vida como criança que a gente precisa dar um direcionamento. Então, é um convite, assim, a gente quer que o jovem vá para o centro espírita, precisamos levar nossos filhos para o centro espírita, para a evangelização infantil, para a pré-mocidade, para a mocidade, para que ele depois, com o conhecimento, ele decida o que ele quer fazer. Se ele não conhece, dificilmente quando chegar na fase de envolver-se com outros seres, né, com outros costumes, e não conhece, não tem nem como decidir. Então, é necessário que a gente faça esse caminho, né, com os jovens. Tá bom, Aécio? Obrigado pela pergunta. Orlando, eu entendo o seguinte. Quando a gente analisa o movimento espírita no Brasil, em São Paulo, essa é uma dúvida, é uma pergunta que nunca deixou de existir. Nós sempre tivemos esse problema. Sempre. Por quê? Porque existe uma característica muito interessante no jovem. O jovem, normalmente a gente fala que o jovem foge do centro espírita, ele deixa de participar do centro espírita. Mas se a gente analisa a vida do jovem, a gente verifica o seguinte, que em torno dos 18 anos acontece uma quebra muito grande na vida do jovem. Normalmente ele sai da sua casa, ele sai da sua cidade para ingressar numa faculdade, para ter uma formação profissional. E a gente vê que o jovem, ele retorna ao centro espírita depois de ter uma vida já, não digo sólida, mas que a vida profissional dele já começa a ter os primeiros frutos. Aí ele retorna ao centro espírita. Sendo assim, nós não estamos vivendo uma situação anormal na nossa vida como pessoas nas casas espíritas, como dirigentes na casa espírita. Eu entendo que da mesma forma que o jovem há mais tempo, ou os mais experientes, ou os chamados velhos, eles devam estar junto com os jovens, como os jovens devem estar juntos com os mais velhos. Se a gente associar a experiência dos mais antigos com o dinamismo dos jovens, a gente alavanca muito mais qualquer atividade que a gente venha fazer dentro de uma casa espírita. Mas o jovem precisa do seu tempo. A gente sabe que nós estamos recebendo espíritos reencarnados num nível evolutivo maior do que quando nós reencarnamos. E a gente tem que fazer uso deles, fazer uso disso, desse conhecimento, da aprendizagem que ele já tem. Agora, não vejo que o movimento espírita vai acabar como consequência dessa evasão de jovens. Eu acho que é momentâneo. Os jovens, quem passa a ser espírita, continua sendo espírita. As exceções são poucas, não é? Eu concordo com o Luiz quando a gente fala que a gente tem que dar educação infantil, fazer evangelização infantil dos nossos filhos, para posteriormente eles decidam que se eles devem ou não continuar na doutrina espírita. Eles escolhem, quando tiver o pleno uso do seu livre-arbítrio, eles escolhem efetivamente o que devem fazer. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que realmente encaminhá-los à educação infantil e evangelização infantil. O momento certo dele fazer parte do centro vai acontecer. É função do dirigente, sem dúvida, trabalhar na questão de sucessão, de novas lideranças, de novos trabalhadores. Sempre, em qualquer organização humana, isso é importante. Kardec desenvolveu pessoas? Com certeza Kardec desenvolveu pessoas, mas o espiritismo não continuou na França, não foi porque Kardec não desenvolveu novos líderes. Nós tivemos muitos líderes lá. Foi por outros motivos. Até de desvirtuar características da doutrina espírita, do movimento espírita. Mas o jovem precisa ser tratado não num caso especial, mas também como ser humano encarnado dentro desse processo. Orlando, muito legal. Eu também concordo com você nesse sentido de muitas vezes a gente está achando que está tendo evasão, mas na realidade eu penso que sempre foi assim. Agora, eu queria colocar para você aqui o seguinte: nós, hoje a gente tem, todos nós, com exceção do Rodrigo aqui, que é bem mais novo, todos nós já somos da terceira idade. Eu já tenho cabelo branco já, né? Aqui, ó. Mas ainda está na segunda idade, no começo ainda. Eu sinto assim um preconceito muito grande do idoso para com o jovem dentro do centro espírita. Tem. Né? Então, parece que a gente não dá oportunidade para eles. E aí acaba o seguinte: como esses tempos atrás eu vi um grande orador espírita aí dizendo o seguinte: a sorte é que os velhos tudo vão morrer. Porque tem que morrer, porque para deixar os outros virem e fazer as coisas deles também. Porque o que é que acontece? Pô, parece que a gente não dá oportunidade para eles, a gente tem um certo preconceito. Você vê, parece que dentro do centro espírita a gente vê jovem diferente, parece que eles são diferentes, quando na realidade é um potencial que está chegando. E outra coisa, não adianta a gente ficar pensando que jovem vai ser igual a gente quando a gente estava lá atrás, eles são totalmente diferentes, eles vão chegar com outras ideias, vão querer chegar fazendo outras coisas, vão querer mexer em tecnologia. Não, o Rodrigo está aqui no Vivência Espírita. Se o Rodrigo parar de mexer nas coisas, o Rui e o Carlinho, o Tião fica cego, surdo e mudo aqui. Agora, se a gente for querer que ele faça as coisas que a gente fazia antes, não vai para lugar nenhum o negócio. Esse é o meu pensamento. Mas o que ele faz, também não dá, né? Não, exatamente. Isso que eu estou falando. A gente tem no movimento espírita muita participação de jovens. Sim. Só que os jovens realizam suas atividades com eles mesmos. Nós temos dentro da USA, a Aliança também tem isso, os encontros, as confraternizações que a gente tem durante diferentes épocas do ano, como Evalp aqui em São José dos Campos. O encontro da Aliança é gigante. É gigante. Né? Folia de Luz. Folia de Luz. Existe, mas o jovem fica restrito à participação dele nesses eventos. Não existe a participação do jovem no centro espírita, de uma forma geral. Eu tenho uma crítica aos talvez, jovens também. Talvez seja a consequência da origem das mocidades espíritas. Só lembrando, quem que foi o grande incentivador das mocidades espíritas? Leopoldo Machado. E as mocidades espíritas da década de 40, elas eram independentes dos centros espíritas. Eram organizações independentes. E isso aconteceu durante muitos anos. Talvez essa criação de independência tenta se manter até hoje. O jovem, vamos chamar assim, não se mistura com os mais experientes, e os experientes querem tomar conta dos jovens, entendendo que eles devem fazer o que os mais experientes sabem fazer, o que devem fazer. E não é bem isso, né? Não é bem isso. A gente tem que saber lidar com essa situação. Mas eu, particularmente, não acredito, apesar, eu não fui jovem espírita. Eu ainda sou jovem, apesar da minha, quase da jovem, minha aparência. Né? Quase jovem. Eu não assim tive que a oportunidade de ser um jovem espírita. Eu passei a ser espírita depois de alguns anos. Mas eu não acredito que vá desaparecer o movimento de jovens ou o movimento dos centros espíritas por falta de jovens. Não acredito nisso. Eu também não. Eu acho que a doutrina é muito mais motivadora, muito mais forte de qualquer questão de... Eu também não. Olha, Orlando, eu posso dizer como professor que está faltando, essa é a minha visão, está faltando uma pedagogia espírita para os jovens. Porque eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra lá em Taubaté, perguntei da mocidade, o dono do centro espírita, porque ele praticamente era o dono, ele falou: nós não trazemos jovem para cá porque o jovem só quer tocar violão e namorar. Quer dizer, essa era a maneira dele pensar, que devia ser de outra. Acho que é um choque, então, cultural. Engraçado, né? Que o jovem diz o seguinte: nós estamos cansados de tocar música e carregar cadeira no centro espírita. Olha que coisa interessante. Eu acho que é um choque cultural. É um choque de culturas. Sim, né? Então, porque a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai ter outras formas de pensamento. E o jovem tem outras formas de pensamento. É um choque de cultura. Mas uma coisa eu posso falar. Eu entrei aqui há 10 anos atrás. Né? Eu acho que era um quase jovem, porque eu acho que eu tinha uns 26 anos, por aí, 27 anos. E quando eu comecei na doutrina também, então não comecei jovem, comecei um pouquinho mais velho. Mas aqui, por exemplo, o Rui e o Jorge sempre me deram autonomia completa para eu inovar. Né? E eu não vejo isso nos centros espíritas, na maioria dos centros espíritas. Essa é a minha crítica para os dirigentes espíritas. Mas eles não dão espaço para o jovem inovar. O Jorge e o Rui aqui falaram: Rodrigo, cara, você tem autonomia total, você faz o que quiser. Aí eu comecei a fazer várias coisas. Implantamos o podcast em 2013. O pessoal está falando de podcast hoje. Eu falava que era podcast para eles, nem entendi o que era isso. Até hoje acho que não entendi. A gente pensava que era coisa de passar no rosto, né? Pensava que era coisa assim de podcast, era coisa de passar no rosto. Mas a gente está no episódio. No próximo programa a gente vai fazer o episódio 1000. Né? Eles não sabem nem que é episódio ainda até hoje. Não, mas o Rodrigo, ele, quando entrou aqui na rádio, ele veio com a ideia de renovar totalmente a rádio. Foi. Só que ele chegou à conclusão que eu e o Jorge somos muito mais jovens em atitude do que ele pensava. Foi, o Jorge me convidou lá dentro do Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. E a gente estava na excursão, aí eu fui pro hotel só pensando nisso, comecei a escutar os programas, vi que os programas eram tudo cortado em 4 pedaços para o pessoal fazer download. Aí eu falei: não, isso não vai dar certo, Jorge. Aí eu fiz um relatório para ele, mandei para ele, falei: olha, Jorge, eu acho que tem que diminuir o programa de 2 horas para 30 minutos. E mais um monte de coisa, ó, fazer um programa, fazer um site, fazer uma rádio web, fazer não sei o quê, fui colocando um monte de coisa lá. Aí o Jorge: Rodrigo, faz o seguinte, vai lá primeiro, aí a gente conversa. Aí eu vim, primeiro programa, ele falou: você só vai ficar mexendo no computador lá e tal. Chega, primeiro programa já botou o microfone, botou meu nome lá como apresentador. Eu falei: que isso? Peraí, eu não ia só mexer no computador? Não, você vai falar também, fala aí. Fiquei lá tremendo na base. E aí, depois do programa, foi 2 horas de programa, eu falei: não tem que passar para 30 minutos, tem que ser 2 horas e meia de programa. Então, mas eles sempre deram total liberdade. E a minha crítica aos jovens é a falta de comprometimento. Sim. Então, por exemplo, a gente está aqui, vem todo domingo às 8 horas da manhã. Eu tive que deixar de ir para a balada sábado à noite. Né? Muito jovem não quer fazer isso. Ele quer continuar indo para a balada dele sábado à noite, quer continuar indo para as festas sábado à noite. Eu ia, mas eu chegava aqui de manhã, tomava um banho e vinha para o programa. Tive que deixar de beber, tive que deixar de fazer um monte de coisa para estar aqui às 7 horas da manhã, né? Todo domingo, sem falta, acordando 6 ou antes, né? E muito jovem não quer ter esse comprometimento. Essa é a minha crítica para os jovens. E trabalho para Cristo é o trabalho contínuo ali. Trabalho é você estar lá sempre mantendo o comprometimento. Porque trabalho voluntário exige isso, não exige. Você não vai ter um retorno financeiro, né? Mas precisa do comprometimento. Essa é a minha crítica para os jovens. E nós já convidamos jovem para vir fazer programa aqui, mas até hoje não obtivemos nenhuma resposta, né? Já falamos, a nossa rádio e televisão está à disposição do jovem, mas nunca ninguém se interessou, não, né? Se interessaram, mas na hora que viram que tem que ter compromisso mesmo, desistiram. É verdade. E falando de inovação, então aproveitar... Parece que o Luiz está querendo falar alguma coisa, né, Luiz? Tá mudo, viu, Luiz? O seu... Acho que o senhor... É, tá mudo. Tá mudo aí, Luiz. Ou é aqui, peraí. Peraí, é aqui. Desculpa, pode falar. Pode falar, tá ouvindo agora. Eu estou falando só para mim aqui, né? Pode falar. Eu estava lembrando que nós fizemos um encontro do JEP aí na creche lá da FESP. Nós estávamos lá umas 50 pessoas, mais ou menos, e tinha um jovem. Né? Tinha um representante da mocidade lá, o Gessé, talvez ele possa ouvir o programa, se estiver ouvindo. E ele estava falando justamente isso aí, puxa, não tem espaço para o jovem. Né? E ele, eu conversando com ele no intervalo, ele falou, olha, eu me sinto perdido aqui, não conheço as mocidades, parece que não tem jovem nas casas espíritas. Né? Então, é um convite, uma provocação para o JEP, a célula do JEP aí do Vale do Paraíba, que está sendo gestada pelas casas, pelas entidades, dos jovens se aproximarem também e quem sabe, né, elas cresçam mais forte do que o nosso grupo aqui, que também tem uma carência grande dessa juventude, de baixar a idade, né, baixar a média de idade aí do JEP. Convite, Luiz, a nossa fraternidade Paulo de Tarso, há quase 20 anos, toda a Semana Santa eles se reúnem numa chácara para fazer o evento, fazer teatro, fazer peça, fazer uma série de coisas. Deve estar uns 80 jovens reunidos agora. Deve terminar hoje esse evento que eles fazem há muito tempo, tá? E dá resultado. Muito legal. Vamos para as perguntas aí também, então, tem mais? Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, o Orlando, Luiz Carlos e Roberto. Ele tem uma pergunta para vocês. Dentro do que o Rodrigo observa do movimento espírita ser acessível e deselitizado, que Chico Xavier alertava, cabe às federações espíritas primarem em eventos gratuitos no espiritismo inclusivo? Cabe. Com certeza cabe, né? Eu acho que assim, nós temos que resolver a questão da sustentabilidade. Por exemplo, no caso lá da Federação Espírita do Paraná, né, que eu mencionei, eles fazem congressos anuais, 10 mil pessoas, totalmente gratuito. Eles têm toda uma base, né, de patrocínio, de doadores, que eles organizaram de tal forma que suportam todos os custos, né, desse evento. Eu acho que a questão central, então, no movimento espírita ou nas instituições espíritas é buscar essa sustentabilidade, né? Para daí podermos realmente oferecer os eventos de forma gratuita. Eu queria lembrar aqui que as instituições espíritas, ela tem a sua parte doutrinária, né? Que seria a divulgação, o ensino da doutrina espírita, tem a parte da assistência espiritual, né? Os passes que nós fazemos nas casas. Isso, de maneira geral, não envolve muitos recursos, porque a maior parte são colaboradores, né? São voluntários da casa. Mas as instituições também têm a parte social. E a parte social é a parte assim, que tem mais utilização de recursos financeiros, né? No caso da FESP, por exemplo, nós temos lar de idosos, né? Nós temos creches, nós temos trabalhos que nós fazemos de assistência a famílias, em gestantes, em situação de vulnerabilidade social. A gente tem trabalho assim com jovem, né? Infância, adolescência, juventude, sempre voltado ao público que está em situação de vulnerabilidade social. E nós temos também os cursos profissionalizantes, né? Que nós oferecemos. Então, essa parte social é uma parte que demanda bastante recursos. Então, acho que a chave aí, né, isso nós estamos procurando agora. Nós, agora em 2021, nós fizemos uma revisão do nosso estatuto e criamos duas diretorias. Uma doutrinária, que é voltada à parte do espiritismo, né, da doutrina, e criamos uma diretoria, uma área institucional, que é justamente voltada a essa busca de patrocínios. Então, hoje nós estamos trabalhando nessa busca junto a empresas, né, a pessoas jurídicas, de maneira geral, para nós conseguirmos essa sustentabilidade na parte social, para daí sim a gente ter a condição, né, de oferecer... O social é totalmente gratuito, né? E nós oferecemos também na nossa parte doutrinária, através de congressos, eventos, também tudo de forma gratuita, tendo essa sustentabilidade. Então, esse equilíbrio que nós precisamos, eu creio que as demais instituições também, né, é o equilíbrio que cada um deve prosseguir para obter, né? É, exatamente. Deixa eu comentar aqui, por exemplo, a gente tem propriedade para falar, tá? A gente recebeu aqui o evento, o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que acontece agora, 15ª, ou seja, todo ano, eles elegem uma cidade e faz. Ou seja, essa cidade não tem essa periodicidade que, por exemplo, o evento que você comentou, Roberto, citou, que já consegue, os patrocinadores e tudo mais. Tem um ano, às vezes, a gente teve 2 anos, né, para fazer. E eu concordo, as casas espíritas geralmente estão lá colhendo, vendendo almoço, pensando na janta, né? E é bom continuar assim, né? Porque eu acho que uma obra social sem fins lucrativos não tem que ter lucro. Né? Então não tem que pensar grande, sabe? Essa história de que outras religiões têm muitos recursos para fazer eventos ou para fazer qualquer projeto que tem, para mim, eu acho que não serve para a doutrina espírita. A gente tem que continuar simples. E se não dá para fazer um evento para 15 mil pessoas, que acho que não era, né? A Polícia Militar que fez a contagem, faz para 500 pessoas? Faz para 300 pessoas, faz para 1.000 pessoas, né? Não tem por que fazer um evento grandioso, porque nós somos a minoria, a doutrina espírita é a minoria. Então, eu acho que a gente tem que cair na real, né? Falando agora que nem os jovens, né? E adequar para a realidade que a gente tem, né? A gente não é uma doutrina proselitista, a gente... Se só vão 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ou se só tem dinheiro para fazer um evento para 2.000 pessoas, faz só para 2.000 pessoas. Por que a gente quer fazer para 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 pessoas? Né? Então, eu acho que essa é a minha visão, minha opinião, não a opinião da doutrina espírita. Né? E nesse evento que a gente fez aqui no Parque Tecnológico, a gente conseguiu o local... sem custo, a prefeitura doou para a gente toda a infraestrutura. A gente teve custo, sim, não foi barato, acho que foi mais de... Nós gastamos 70 mil 70 reais. Mil reais para fazer o curso, e a gente conseguiu levantar esse recurso antes, né? Ou seja, falta é boa vontade, na minha opinião, entendeu? Para poder levantar e trabalhar para poder... levar esses eventos para as pessoas de forma acessível e sem custo, de forma gratuita. Entende? Então, bom, essa é a minha opinião. Posso estar errado. Não, acho que não. Tá certo. Sem dúvida que é possível fazer. Sem dúvida que é possível fazer. Mas existe um aspecto da... A resposta... Até porque a gente fez. A resposta à pergunta é sim, é possível fazer. Claro que é possível fazer. Mas existem muitos desafios. Sim. O primeiro desafio que eu vejo é a questão da... Nós do movimento espírita, nós não somos profissionais. Nós fazemos um trabalho voluntário. Em todos os eventos, nós somos voluntários. E a gente sabe que o trabalho voluntário, além do que o Rodrigo e o Jorge já comentaram, da questão do envolvimento, da participação, do comprometimento, você precisa de muitas pessoas para trabalhar para fazer isso acontecer. Então, o segundo desafio que a gente tem é a periodicidade em que esses eventos possam ser feitos. Porque uma coisa é você fazer um evento, 2 eventos. Outra coisa é você fazer todos os anos o mesmo evento. Brilhantemente desenvolvido pela Federação Espírita do Paraná com relação à Conferência Estadual Espírita, que eles há 2 anos já fazem no formato virtual e vão continuar fazendo no formato virtual, não mais presencial. Eles vão colocar muito mais que 10 mil pessoas ouvindo as palestras dos convidados que eles fazem. Isso vai acontecer. Então, esse aspecto de complexidade faz com que, associado ao número de voluntários para isso acontecer, é um desafio muito grande. Realmente é um desafio muito grande. A gente, entendendo a mudança do cenário presencial para um cenário híbrido ou virtual, a gente verifica que o movimento espírita, basicamente, o que fez foi trazer o ambiente presencial para o ambiente virtual. Eu sempre digo o seguinte: como é que alguém ia num centro espírita antes da pandemia? Eu sou trabalhador, frequento Centro Espírita Divino Mestre. Eu vou fazer um merchandise. Rubião Júnior, 640, centro da cidade. A pessoa decidia ir ao Centro Espírita Divino Mestre e, naquele determinado dia, ia assistir uma palestra fisicamente naquele local. A palestra era realizada, ele saía de lá e voltava para sua casa. Aquela palestra que foi feita presencialmente terminava naquele momento. Quando a gente tem a ideia do digital, da internet, além de acontecer a palestra, ela permanece na nuvem, ela permanece à nossa disposição, eu posso ouvi-la quantas vezes quiser. Agora, eu particularmente acho que os centros espíritas, ao simplesmente passarem do presencial para o digital, a gente tem que fazer alguma coisa de forma diferente. E uma das maneiras de aumentar o número de participações seria o seguinte: será que é mandatório que cada centro espírita de toda a cidade do Brasil tenha que fazer o seu evento pela internet e híbrido presencial? Os centros espíritas não poderiam se reunir, se unir, isso é uma forma de união, de tal forma que cada dia da semana um centro espírita fique responsável por uma atividade na divulgação da doutrina espírita, e pessoas que frequentam todos os centros espíritas daquela cidade, posso ir até mais, né? Centros espíritas do estado inteiro, do Brasil inteiro, do mundo, que queira acompanhar aquela palestra, esteja sintonizado naquele canal específico. E não ter cinco, por exemplo, uma cidade que tenha 500 espíritas, ela pode estar hoje fazendo 5 programas diferentes no mesmo dia. Poderia fazer um só, cada centro espírita é responsável por um dia da semana, de segunda a sexta, e não 5 no mesmo dia, ou 25 em 5 dias na semana. Isso é uma reflexão que eu acho que os dirigentes devem pensar, ao invés de simplesmente trazer o presencial para o digital, da mesma forma como era feito antes, né? Orlando, nós, quando nós tínhamos um programa de rádio na Rádio Estadão, nós fizemos isso. Eu lembro que o Valtric ia num dia, o pessoal lá da Casa do Caminho ia no outro dia, nós íamos também. Cada dia era um assunto diferente. Só que não vingou, porque a rádio também não vingou, né? E nós já tentamos essa experiência e deu certo. Só que faltava era ouvinte na rádio, né, Jorge? Faltava ouvinte, mas nós já tava fizemos. Tudo certo, menos ouvinte que não tinha na rádio, né? Exatamente o contrário do que o Orlando falou. Ele quer que um monte de gente assista, né? E no nosso caso, ninguém assistia. Não por causa de ser espírita, não por isso, de jeito nenhum. Porque a rádio era fraca mesmo. Muito fraca. Se fosse aqui, seria já diferente, né? Com certeza, por isso que a gente abre aí para todo mundo. Está aberto à disposição dessa sua ideia, que eu achei excelente. Inclusive, o pessoal lá de São Paulo quiser fazer. Nós já fizemos aqui 3 encontros dos amigos Chico Xavier online. 3 encontros. E agora, só lembrando, daquele encontro que foi feito em 2017 aqui, foi feito presencial. E nós passamos online para todo mundo também, está na nuvem até hoje. Quer dizer, tiveram aquelas 1.500 pessoas, mas se você entrar lá para olhar, tem mais aí 100 mil pessoas que já viram isso aí também. E aqui no programa Vivência Espírita, nós somos, como é que se diz assim, nós somos suspeitos para falar, porque na hora que a pandemia entrou, nós aproveitamos nesse sentido. Tanto que vocês dois estão aí hoje. É o diretor da Aliança e o da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dificilmente você conseguiria colocar os 3 aqui na sala, para você pegar um sair de um, os dois sair lá de São Paulo para vir para cá, o Orlando aqui, ou então você pegar gente de fora, assim, para vir todo mundo de uma vez. É muito difícil. Agora, Aí a gente vê exatamente o benefício que trouxe para a gente a tecnologia. E na pandemia nós aprendemos a usar isso com muito mais tranquilidade. Agora eu penso assim, meu medo muito foi o seguinte, que a pessoa fica acostumada tanto a ficar vendo online que ela não vai mais no centro espírita. Não isso volta que é ruim, mais, né? Ela não volta para o centro espírita. Porque eu não falo nem de assistido. Tem casas espíritas aqui em São José dos Campos que trabalhador nunca mais voltou. Você não sabe nem se morreu, né? Você nem sabe se morreu, porque centro espírita nunca nem mais voltou, né? Centro espírita que nem voltou. Então, gente que... Centro espírita que não voltou. Aí fica no online. Centro espírita que ficou com medo. Um monte de espírita com medo pra caramba de morrer. Tá cheio de espírita morrendo de medo de morrer por causa da pandemia, né? Então, a hora que, muitas vezes, a hora que mais se precisou do espírita, né, das casas espíritas, muitas fecharam as portas. Como se... É claro, os trabalhos sociais, eu tenho certeza que ninguém fechou na parte social, sempre continuou. Mas eu digo assim, muitos fecharam exatamente para o trabalho assistencial, para o trabalho espiritual. E era uma coisa que a gente tinha que ter pensado melhor. Mas, sem misturar muitas coisas, o trabalho na mídia foi muito bem feito, graças a Deus. Eu acho que o espírita foi o que aproveitou muito disso, porque já estava fazendo isso, né? Nós já estávamos fazendo isso antes, porque nós não temos recurso, nós não temos dinheiro, então nós começamos a nos aproveitar da mídia muito tempo antes. Sim. Né? Então, na hora que chegou a pandemia, nós estávamos preparados. Aproveitando a deixa, o Jamil Lima tem uma pergunta para o Orlando, para o Luiz Carlos e para o Roberto. Ele tem uma pergunta. Sinto falta de um canal de TV aberta para a disseminação da doutrina. Não seria um caminho para o Espiritismo ser mais conhecido ou ser visto de outra forma? O que eu mencionei, né? A ideia da JEP TV seria um canal em TV aberta na internet, que seria de forma gratuita, né? Ou seja, não envolveria recursos que possibilitaria, então, a nós oferecermos, né, esse canal, todo o conteúdo doutrinário de forma totalmente gratuita. E atualmente a gente pensa já não só em oferecer, por exemplo, palestras, lives, rodas de conversas, ou cursos, né, também da doutrina, mas oferecer até a própria assistência espiritual, né, via internet, logicamente sem ter a parte da orientação doutrinária, que a gente chama aqui na FESP, que é a desobsessão, né, o diálogo com os espíritos. Isso, inclusive, é uma grande questão, né, da resistência dos voluntários em voltar à casa espírita, é que, com isso, a gente fica muito limitado na prática mediúnica. Então, daqui a pouco, a gente corre o risco de ter espiritismo sem espíritos, né, quer dizer, sem diálogo com espíritos. E aí deixa de ser espiritismo, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental aí. Muito bom. Isso aí. Luiz está falando. O Kardec dizia, né, que era melhor ter um centro em cada bairro do que um grande centro no centro da cidade que atendesse todo mundo. E é um conceito que o Rodrigo estava falando, né? Nós podemos fazer pequenas reuniões, se todos os centros espíritas se reunissem para o Brasil todo, com reuniões com poucas pessoas, mas teria uma grande quantidade de pessoas reunidas no mesmo instante. Por outro lado, nós estamos vivendo uma outra época. A gente precisa de recurso para fazer a nossa parte, né, o centro espírita, a palestra e tudo mais. A gente vê que tem milhares de passes diariamente no Brasil, no mundo todo, e são totalmente gratuitos. As palestras são gratuitas, né, não existe uma cobrança. Então, existe realmente um contato com todo o público, de forma gratuita, de forma assim, voluntária. Só não tenho a exposição midiática, não tenho exposição de grande, a não ser algumas exceções, com Haroldo, outros âncoras aí do movimento, que consegue trazer bastante gente. Mas o Orlando falou muito bem. Eu até coloquei isso, Orlando, para os coordenadores das nossas regionais aqui. Puxa, a gente precisa, pelo menos em aliança, se organizar para usar muito bem o recurso que nós temos como ferramenta, né? Temos virtual, não precisa de ter 30 palestras virtuais no mesmo horário, diferente, né? Uma só que atenderia, porque não tem mais a parede do Centro Espírita, estamos no universo, né? Então, para quê? Basta que nós nos organizemos para fazer palestras com mais compromisso, com mais profundidade, e aí alivia outros trabalhadores para fazer outras coisas também melhores, né? É realmente um olhar que nós precisamos fazer nas entidades, nas nossas instituições, para que a gente possa se organizar de uma forma maior, né? Porque se nós pensarmos, estávamos dentro de um espaço físico, uma célula limitada, com um grupo de voluntários. Hoje o nosso grupo de voluntários pode ser todo o nosso estado, né? A gente sentir que nós estamos numa sala grande do tamanho do estado de São Paulo, nós podemos nos organizar desta forma. Talvez a ideia do JEP deixa, quando você tem as barreiras físicas rompidas pela internet, talvez o JEP não deva ser mais Grupo Espírita Paulista, mas deva ser Grupo Espírita para todos, né? Isso vale não só o estado de São Paulo, quanto o Brasil, quanto o mundo inteiro. A gente tá no mundo, tá no universo, né? Jogamos para o universo. Isso é verdade. Legal. Rodrigo, olha lá, o horário. Vamos fazer um momento de gavalho? Eu falei para a gente aumentar o programa. Uhum. vamos sim. Vamos direto para a vinheta aqui e a gente entra com o momento de gavalho. Quer explicar para eles aí antes? De gavalho aí, vocês dois que não estão acostumados, é um momento que a gente coloca aqui uma mensagem, aí depois vocês comentam pra gente, por favor, né? E o momento hoje será uma incrível história de amor. E normalmente esse momento de gavalho é da Federação Espírita do Paraná, que tem o momento espírita gravado, que hoje parece que não tem mais o CD, né, Jorge? Tem 33 CDs, eles nunca param de fazer. Continua fazendo CDs. São 33 CDs da Federação Espírita do Paraná. Né? Você vê que eles têm fonte de renda exatamente trabalhando muito nesse sentido. Então, esse momento Gigavale que a gente coloca, Gigavale é o nosso patrocinador. Patrocinador não, apoiador, que aqui a gente não tem patrocinador, a gente tem apoiador, né? E o momento é do Momento Espírita do Paraná, essas mensagens. São 33 CDs que a gente tem aqui. Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Uma incrível história de amor. Quando a madrugada se entrega aos braços do dia e toda a grandiosidade de um nascer do sol torna a acontecer, recebemos outra vez a mensagem de que Deus nos ama. Ele borda caprichosamente as campinas de flores miúdas e planta floreiras exuberantes nas encostas dos morros para que em nossas andanças possamos descansar os olhos, extasiando-nos de prazer. Ele trança com delicadeza os ramos da parasita na galharia abundante da árvore envelhecida e escolhe lugares seguros entre os galhos para que os pássaros possam construir seus ninhos. O evangelista afirmou que ele é amor. E porque o amor não se satisfaz senão amando intensamente, Deus criou para os seus filhos um lugar de intensas belezas, a fim de que pudessem debelar o cansaço das lutas na sua contemplação. Por isso, idealizou para as noites um extraordinário sistema de iluminação, sofisticado e único, onde abundam sóis de variadas grandezas, de brilhos e cores diversificadas, dispersos no espaço, a distâncias fabulosas uns dos outros, brilhando todos. Para o encanto dos ouvidos humanos, concedeu vozes às cachoeiras, a fim de que se unissem ao cantarolar dos riachos e das fontes, criando harmonias. Na garganta dos pássaros, dispôs instrumentos sonoros para que, abrindo os bicos, fizessem vibrar suas gargantas, compondo sinfonias em pleno palco da natureza.

fora da caridade não há salvação. Quer dizer, o que é a caridade? É o amor em ação. Significa que tudo que nós fazemos, quer dizer, seja na nossa vida particular, no nosso trabalho espírita, né, nossa vivência em sociedade, seja onde for, nós devemos expressar esse amor, né, em relação a Deus, correspondendo ao amor que Ele tem por nós. Significa que tudo que nós fazemos na nossa existência, no final das contas, é em glória ao próprio Deus, né, que é o nosso Pai maior. Então, dessa forma que entendi essa mensagem. Quer que você... Eu, acompanhando a mensagem, eu vi, eu sintetizaria como a grande e perfeita assinatura de Deus na natureza. Eu vi um filme a partir da história sendo contada. E como filme, eu diria que essa assinatura é do perfeito diretor das nossas vidas, na natureza, do ser humano, não só avaliando as questões do macrocosmo, aquilo que nos rodeia, mas também da máquina perfeita, o nosso corpo perfeito, criado por Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos encerrando o momento de gabarito. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. 16 minutos, tá na hora do aniversariante. Deixa eu só levantar aqui o som, peraí a vinhetinha. E com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Agora os aniversariantes da semana, né? Você tem aí, Rui? Rui tem lá da aniversariante lá da Fraternidade Paulo de Tarso, Karina Lima Estevam, no dia 9, no dia 10, Luísa Soares Brito, no dia 11, Regina Célia Pomponio Barco, nossa grande amiga, no dia 11, Tainá Giraldi Carvalho, e no dia 14, Sebastião Varoto. Tião, Varoto, dia 14. Aqui nós temos tchau. Aqui, ó, lembrando que quem fez aniversário ontem foi o nosso irmão Ari Rangel. A gente já tinha falado na semana passada, mas como está pertinho, né? Ari Rangel fez aniversário ontem. Quem faz aniversário dia 12 é a Isabela, minha neta, né? Dia 12. Dia 14 já foi falado, que é o Tião Varoto. Dia 15, Rodrigo Costa. Então parece que os dois estão combinando aí juntar para fazer uma festa pra gente. Parece que os dois estão. Vai fechar aqui, parece que é, não sei, mas estão combinando aí. A festa já tá combinada. Eles falaram o seguinte: que todos os amigos deles serão convidados. Você foi, Rui? Eu não. Então, poxa, então se toca. Então se toca que alguma coisa está errada. Você foi convidado, Carlinho? Também não. Eu fui. Eu já fui convidado pelos dois. Então já. Se tocam, gente. E eu também tem dia 14. Tem o Natanael também, que é primo do cunhado do Rodrigo. Com cunhado do Rodrigo. Tudo bem. No mesmo dia, inclusive. Isso, dia 15 também. Nós as mesmas irmãs e nascemos no mesmo dia. O Rodrigo ainda está. O Rodrigo foi, ele fez questão do aniversário dele, dia 15, de ter a palestra do Emmanuel e do Tadeu. Porque aí ele não precisa nem comprar nenhum salgadinho, que geralmente a AME compra o salgadinho, deixa lá, né? Ele já aproveita o embalo para... Aproveita para convidar a pessoa. É que nem você no dia 1º de maio também, que foi uma macarronada lá. Dia 1º de maio, essa brincadeira já foi longe demais, né? Eu e o Luiz, eu faço dia 29 de abril, e o Luiz dia 1º de maio. Aí nós falamos lá no pessoal do Castelão, ó, então nós vamos comemorar lá na... Como é que é o nome do bairro lá? Lá no Novo Horizonte. Lá no Novo Horizonte nós vamos comemorar lá, vai ter uma macarronada para todo mundo, né? Aí umas duas pessoas encontraram depois e falaram, mas nós estivemos lá, não vimos vocês de jeito nenhum. É a macarronada do 1º de maio, que dá macarronada de graça para todo mundo, mas os aniversariantes não apareceram lá. Então quero aproveitar então convidar todos para o meu aniversário, dia 15, né, lá na AME. Estão todos convidados aí. A partir das 19 horas, inclusive o Tadeu. Então tem mais um motivo, né? Então, no dia 15, nós teremos a palestra do Tadeu, do Emmanuel, né? É um dos dois que vão fazer a palestra, não vai ser os dois, não. Vai um dos dois, né? Que vão fazer a palestra. Geralmente é o Tadeu que faz e o Emmanuel, se ele puder falar alguma coisa também, né? Que ele está até divulgando. Psicografar, né? É, o psicografar. Mano, então nós vamos ter comemoração dos 41 anos da AME, comemoração dos 1000 programas aqui do Vivência Espírita e comemoração do aniversário do Rodrigo. 100 anos do aniversário. Eles estão vindo para homenagear. Também. 100 anos do aniversário, né? Do Rodrigo. Episódio 1000 do programa. Então a gente convida vocês, ó, dia 15, sábado que vem, lá na AME, a partir das 19 horas. Divulguem aí pra gente, por favor, também, porque esses dois irmãos merecem aí o nosso prestígio. E lá na AME agora tá cabendo bastante gente, né? Cabe bastante gente. Pode, opa, claro. Fala aí, pode falar. Aí dia 15 tem a palestra lá na AME e na quarta-feira seguinte, dia 19 de abril, das 20 às 21 horas, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Eu vou falar o endereço, mas normalmente as pessoas não conhecem pelo endereço. Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 345. Mas é no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós vamos ter a comemoração do dia de Allan Kardec. Esse dia de Allan Kardec é uma lei municipal do dia 6 de setembro de 1996, a Lei 4.935, projeto de lei desenvolvido pelo, na época, vereador Aloysio Petit. Aloysio Petit, já desencarnado. Já desencarnado. E nós teremos a participação do Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nessa lembrança a Allan Kardec, das 20 às 21 horas. Depois da palestra, nós vamos ter um momento de confraternização. Todos estão convidados a comparecerem e participarem dessa homenagem ao nosso codificador. Vai ter um salgadinho? Lá? Vai ter um salgadinho? Na confraternização, sim. Ah, então. Olha, pode ter certeza que vai aparecer muita gente. Olha, nós, eu não sei se nós reservamos o plenário. O plenário cabe 400 pessoas. Ou nós reservamos a sala Mário Covas, que cabe 120. Então, eu preciso ver. Mas amanhã. É o mesmo local, né? É o mesmo não, local. Não, o prédio é o mesmo. Então, é 120 pessoas que cabe lá. Né? Uhum. Legal. Então, eu gostaria de convidar as pessoas para o Recanto de Luz de Mancheira, dia 22. A Rosana está pedindo que faltam 4 pessoas para completar o ônibus, e a passagem é R$ 75,00 ida e volta, porque se não completar, nós vamos ter que pagar um pouco mais caro para ter o mesmo ônibus, que é um ônibus de luxo, com ar-condicionado, sossegado, um ônibus bom. E a Conceição está pedindo dia 22 de abril, às 6 da manhã, lá na AME, ou as pessoas que puderem ir até o Recanto de Luz e Mancheira para o tratamento de cura, que assim o façam, por favor. Só para complementar aqui o aniversariante que faltou, a Regina Lisa, dia 12 também de abril, a Regina Lisa, né, faz aniversário. Legal. E antes de a gente passar aqui para o sorteio, né, só comentando aqui para vocês, que vocês estão vendo aí, vocês vão ver aí atrás do Jorge aí na tela, né? Esse é o emblema do dia, que a gente está usando aqui inteligência artificial, ele cria uma imagem sozinha, né? Única, né? Do dia, né? Então ele foi criado aí automaticamente pela inteligência artificial, né? Então a gente cria aqui durante o programa, depois a gente disponibiliza como NFT. Daqui 10 anos, raça, né? A gente disponibiliza como NFT um token que daqui 10 anos o Jorge e o Rui vão saber o que é isso. Isso. Que nem há 10 anos atrás, quando a gente lançou o podcast, que eles não sabiam, não tinha ideia do que era, né? Daqui 10 anos aí eles vão entender. Você vê o preconceito do jovem? A gente tem preconceito contra ele, tá? Então, ele cria aí, é legal, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Era muito mais fácil, né? Você falar assim, toda semana, aqui na hora do programa Viver Espírita, a inteligência artificial dá uma olhada, dá uma analisada no tema que está sendo desenvolvido e cria uma imagem para a gente. Essa imagem é um quadro que ela criou. Essa imagem nunca mais vai ser criada em momento algum. Ela é única do dia de hoje aqui para o programa Vivência Espírita, como nós temos dos outros programas outras imagens. E ela é NFT porque ela fica à disposição, inclusive para ser vendida. E se a pessoa comprar, só ela vai ter essa imagem. Ninguém mais vai ter. É um token, né? Só. é uma coisa comercial aí que tem, né? Não, não, mas é comercial. Você, é porque não, comercial todo, que eu digo, todo recurso vai para manutenção aqui da rádio também. Não, né? Eu estou falando assim, comercial, que é uma coisa nova, né? É uma coisa nova que está sendo criada aí, como se fosse vender um... Como é que é o nome dessa outra moeda? Obra de arte, né? Criptomoeda aí que vende na coisa. Então, essa obra de arte pode ser vendida e só aquela pessoa que vai ter essa obra de arte. É. Ficou muito bonita hoje, viu? Ficou legal, né? É. Agradece a inteligência artificial. Quando falou em união, eu acho que a inteligência artificial pensou que era união de raças, alguma coisa assim, né? Não, então, tem religiões. Uma senhora ali com cabelo branco, mais novo, então você tem ali um também, né? É, agora vai imaginar essa inteligência artificial, que inteligência que ela bota para funcionar, né? A gente não sabe. É verdade. Legal, vamos lá então. Gostou da explicação, em vez de ficar falando nas linguagens suas aí? Gostei. Não, muito, muito melhor. Você já nem já adiantou os 10 anos, a gente já entendeu o que é. Vamos lá pro sorteio. Então, o sorteio daqui. Opa! Com oferecimento de WS. Da WS não, da Livraria Casa do Caminho, que é a livraria que nos apoia com o livro. E a gente sorteou hoje somente um livro que foi que já está virando a ganhadora número 1 já daqui a pouco. Está superando a Vilma Torres aqui. Uhum. A Janaína. Janaína ganhou, ligou e ganhou o livro, né? É, mas tem que ir lá buscar, né? A Janaína ganha coisa desde a época da Rádio Bandeirantes, rapaz. Olha só. E é minha vizinha. É vizinha do Rui. Tá bom. Legal. Então, só que eu apareci lá na Livraria Casa do Caminho 232, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas, e pegar o seu livro lá, Janaína. Legal, vamos lá então. Então, quase finalizando, né? Você queria falar alguma coisa, Carlinhos? Falei no microfone. A hora da dica. A hora da dica, bem lembrado. Eu aqui esquecendo a hora da dica de novo. Ele deu uma dica para você. Ele deu uma dica da hora da dica. Legal. Então, vamos lá. Já que a gente passou bastante do tempo hoje, é porque o bate-papo tá bom. Gente, agora é o momento da hora da dica. A gente pede para vocês darem uma dica de um livro ou de um filme, de uma série ou algum livro que vocês estejam lendo e gostaria de passar como dica para os nossos ouvintes. Bom, se você quiser iniciar, posso pode começar. Claro. Uhum. Eu vou dar a dica de um livro que eu estou lendo. Na verdade, não é um livro, mas são dois livros. Chama As Marcas de Cristo, de Hermínio Correia Miranda. É, o primeiro volume é sobre Paulo e o segundo volume sobre Lutero, em que Lutero seria a reencarnação de Paulo no século XVI. Olha, um livro extremamente interessante de entender o aparecimento do luterismo, né? As divergências que aconteceram no século XVI com as ideias básicas de Lutero, principalmente contra a venda das indulgências pela Igreja Católica. Ele protestava, né? A ideia do protestantismo foi efetivamente um protesto que aconteceu em 1524, se não me engano. Que legal. Dos luteranos contra um édito do Papa. Bacana, muito legal. Vou deixar aqui o link para vocês acessarem, né? E o... Não sei se é o Roberto, Luiz Carlos. Luiz Carlos, eu vou mostrar um livro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Livro Comunicação e... Peraí, põe de novo, do por favor. Ivan René Franzolin, um colega nosso aí, Franzolin, né? É, um irmão de caminhada e trabalha na divulgação da doutrina espírita. E é um livro muito interessante, ele fala sobre as organizações da Casa Espírita, como fazer um quadro, como melhorar o aspecto da comunicação. Desde um site, desde um quadro, como divulgar uma placa do Centro Espírita, ele faz uma leitura de melhorar a comunicação na Casa Espírita, né, no nosso movimento como um todo. E é muito interessante, tem muitas dicas. Pode mostrar novamente o livro para a gente, por favor? É, Comunicação e Discernimento. Legal. Do Ivan. O Ivan ele é PhD em sistema de qualidade, um cara que nos ajuda bastante aqui na divulgação. Que legal. É, o Ivan, aqui, inclusive, é o responsável pela pesquisa que é feita no Movimento Espírita. Se não me engano, é a 8ª ou 9ª edição desse ano. Ele é o responsável pela pesquisa realizada sempre no primeiro semestre de cada ano, analisando o Movimento Espírita, os centros espíritas, os espíritas e o conhecimento. Ivan é René Franzolin. Então nós vamos despedir aqui a gente aqui. A gente passa para vocês três por último para as conclusões finais, tá bom? É, primeiro eu, né? Sim. Primeiro eu. Primeiro. Vou encerrando aqui então com a mensagem do nosso livro, do nosso livreto aqui. Você se conhece? É, a meditação constante sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos nos fará lembrar de que a nossa ascensão espiritual depende unicamente de nós, artífice de nossa felicidade ou desdita. Um bom dia a todos, muito obrigado aqui por todos que estiveram conosco, obrigado aos nossos convidados. A semana que vem, então, mais uma vez, quem estará conosco aqui será o Tadeu e o Emmanuel. Aqui serão os nossos convidados de domingo que vem. E no sábado a gente espera encontrar com vocês também lá na AME, a partir das 19 horas. Todos convidados para o aniversário do Rodrigo. Rodrigo vai ser lá. E do Tião. E do Tião, vai ser lá. O Tião pode levar o bolo lá também, né? Uhum, claro. Né? Para quantas pessoas? Uhum. É. Um bolo para quantas pessoas? Mais ou menos 500. Mas é. Bom, eu quero agradecer imensamente ao Luiz Carlos Amaro, que eu mandei a mensagem para ele, topou na hora, né? Isso é coisa de espírita, né? E também o Roberto Atanabe, eu passei a mensagem para ele, ele também topou na hora, coisa de espírita. E o aparecido José Orlando, ex-presidente da USE, que é nosso companheiro aqui de São José dos Campos, também aceitou com a maior tranquilidade vir ao nosso programa. E foi uma surpresa, né? Nós temos as três pessoas que cuidaram da criação do JEP, está aqui conosco no dia de hoje. Que a paz e a tranquilidade do nosso Mestre Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Obrigado pela presença de vocês. Você, onde? Ah, eu. Tá, vamos lá então. Pera aí, deixa eu pôr aqui. Pessoal, quero agradecer aos vivencianos aí, agradecer a disponibilidade de todos vocês, do Orlando, do Roberto, do Luiz aqui também, e aos nossos vivencianos que participaram. A gente pede desculpa por não passar todas as mensagens, porque a gente teve muitas mensagens aqui hoje, muita gente participou. Então peço desculpa para vocês que não puderam participar, e aos nossos entrevistados aqui também pelas provocações, né, também, mas acho que a ideia é a gente aproveitar para conversar e falar, né, é um bate-papo, né? E a gente teve aqui a opinião dos nossos ouvintes da enquete, tivemos 65 votos. Se você participa de algum movimento espírita, como a FESP, USE ou Aliança, 55 disseram que sim, e 45 disseram que não participa. Então a gente agradece a opinião, assim, a maioria aí, metade dos nossos ouvintes participa de algum movimento de vocês. Aqui está escrito, pedi para vocês escreverem, vocês acabaram escrevendo, mas a gente não vai conseguir ler todos aqui também para vocês. Mas até o próximo programa, que será o programa episódio 1000, né? Então a gente agradece aí pelo carinho e vocês estarem sempre com a gente. Carlinhos? Agradecemos ao Roberto Atanabe, Luiz Carlos, o Luiz Carlos da AME, Amaro, o Orlando. Agradecemos ao Jorge, ao Rui, Rodrigo, ao Tião Baroto, à família Vivenciana, pelo carinho, pela comunicação conosco que tem sido efetivada através desse programa maravilhoso do Vivência Espírita, e convidamos a todos para o próximo domingo, onde estaremos recebendo o Emmanuel e o Tadeu. Desejamos um ótimo domingo com o seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, e uma Páscoa maravilhosa a toda a família vivenciana. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Roberto, as suas considerações finais, e o microfone está à sua disposição. Obrigado, Rui. Gostaria de agradecer, então, esse convite, né, a gentileza desse convite. de eu estar aqui representando a FESP e para falarmos ainda esse papo bastante agradável sobre o Grupo Espírita Paulista. Ficamos à disposição, né, para qualquer oportunidade futura de voltarmos a falar sobre o nosso Grupo Espírita Paulista. Obrigado. Televisão aqui fica à disposição também de vocês, viu? O JEP pode usar e abusar do Vivência Espírita. Obrigado. Luiz Carlos, foi um prazer imenso conhecê-lo, porque eu participava da Aliança desde 79 e depois, com o advento aqui da rádio, eu parei um pouquinho de participar das reuniões lá, né? Mas sempre foi um prazer conviver com aquele pessoal maravilhoso que era o Jacques, o Flávio, o Eduardo Miachiro, que era da mocidade, ele era cria da mocidade, o Paulo Avelino, cria da mocidade, e hoje ele já está de lado e deixando você funcionando na direção da Aliança Espírita Evangélica. É uma alegria muito grande, eu agradeço de coração a oportunidade de nós conversarmos. Nós não temos aí a experiência de mídia e de palestras, mas os bate-papos é sempre interessante, que nos enriquece muito, e a gente serve o movimento da forma que nós tivermos condições de fazer. Então, agradeço mesmo de coração. Estamos à disposição também para qualquer evento e qualquer convite de trabalho que for nos apresentado, estamos também aqui à disposição. Eu confio muito na força do grupo. Acho que nós, espíritas, precisamos nos unir e fortalecer através da união para irmos mais longe e atender realmente a grande missão do Espiritismo, né? Que é o Consolador trazer para todos nós. E quanto mais gente for consolada, melhor. Muito obrigado a todos. Um grande abraço a todos os que estão nos ouvindo e assistindo. Orlando, agora é com você. Passa a bola para o Orlando para ele... as considerações finais e também uma prece de encerramento do nosso programa de hoje. É sempre uma alegria grande estar com vocês aqui, agradeço pela oportunidade, agradeço o convite, agradeço também ao Luiz Amaro e ao Roberto por estarem presentes aqui na divulgação do nosso Grupo Espírita Paulista. E vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inicialmente, agradecer pela oportunidade da convivência, agradecer por esses momentos desse trabalho conjunto dos nossos amigos do Grupo Espírita Paulista, que as experiências que compartilhamos, as vivências que tivemos e tivemos oportunidade de contar para vocês, bem como a mensagem final lida pelo Jorge, possa nos ajudar a fazermos a olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, e fazermos uma reflexão nesse dia especial para a humanidade. Nós possamos aproveitar esse momento de reflexão, olhando para nós mesmos, entendemos e temos as respostas às três perguntas básicas que todo ser humano faz: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E que as nossas respostas, com base na nossa doutrina que consola, que liberta, possa fazer com que essas reflexões sejam transformadas em atos, em comportamentos, em ações, no nosso dia a dia, junto à nossa família, aos nossos amigos, no nosso trabalho, para que o próximo passo leve em conta o entendimento da importância da vivência, a importância da nossa vida na nossa evolução espiritual. Que saibamos, a cada decisão, a cada relacionamento, que o que fazemos tem o objetivo princípio de permitir o nosso crescimento, a nossa evolução. E que com isso